Atenção, meus amigos. É o top de quatro, já vai. Já, já, já, já vai. Estamos aqui hoje no De Frente com Gabebs para tratar de um assunto que vem avassalando a juventude brasileira. Vamos falar desse fenômeno que são os MOBAs, Multiplayer Online Battle Arenas. Traduzindo, arenas de batalha online na internet, e multiplayer, multijogadores, ou seja, várias pessoas jogando ao mesmo tempo, para quem não sabe. E para falar desse assunto de suma relevância e importância no contexto atual da humanidade, eu trouxe aqui uma autoridade nesse assunto. Estamos aqui com o senhor Márcio Seixas, da Feira do Preso Nick, e vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, para entender sobre este fenômeno e as pessoas que jogam esses jogos. Tudo bom com você? Olá, Gabi, tá tudo ótimo aqui. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Você está pronto? É claro, assim que você quiser. Um sonho. Olha, eu acho que um grande sonho é vencer uma partida 5x1, eu sozinho, contra 5 heróis. Tenho medo de? Tenho medo de jogar no Garena e as pessoas quitarem todas da partida. Minha mãe briga comigo quando? Quando eu faço viradão na lan house, quando eu faço viradão em casa, quando eu falo muito alto com o pessoal no Skype, no Ventrilo, no TS. Pior castigo é? Pior castigo é não poder jogar o docinha ou o lolzinho. Dinheiro é? Hora na lan house. Um defeito que eu tenho é? Um lag na internet. E agora eu quero que você pense no âmago do seu ser e me responda. Jogador de Dota por jogador de Dota. BR, BR, BR, lixo. Eu gosto, deu? Jogos e diversão. Nossa, você gosta mesmo, hein? Deu pra ver. E vamos agora para o episódio 102 do Eu Gosto de Jogos e Diversão. Décima segunda edição! E grita aí, porra! Índios invadiram o baixo! E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre Multiplayer Online Battle Arena! Ou simplesmente Dotinha! É massivo! É massivo. Cara, é jogo tipo Dota. Jogo tipo Dota. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. First Blood. E nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Double Kill. 25 anos de Street Fighter e, obviamente, nós vamos falar de MOBA, que exatamente. É mais interessante. Mas se você está com sal, quer ouvir a gente falando sobre Street Fighter, número 4, não é Ilaps? Isso, Eterno Street Fighter, episódio 4, lançado em agosto de 2010. Minha filha número 2 ouviu e falou que é muito bom. O isso. Mestre Splinter. Fala alguma coisa aí, Fred Ternay. Ah, negão! Você é negão! O senhor! Tu não consegue mais falar, né, cara? O senhor da eternidade! Triple kill! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o senhor da eternidade e aqui nós temos o Bluff. É assim já? Mega kill! Tem uma dica pra galera que tá com problema aí da marca Dota, essa galera do Dota 2, do Dota da Blizzard, chama de Dotinha, cara. Bota Dotinha, muito, cara. Porra, vai vender muito mais. É, cara, salve Dotinha. Se tirassem Dota All Stars e nomeassem Dotinha, cara, eu voltava a jogar, sério. Porra, sucesso. O bot! Muito triste um gênero que o próprio nome é o jogo definitivo, cara. Não tem que se discutir, é Dota, acabou, LOL não existe. E Doom também, né, cara? O povo! fosse um herói de Dota, cara, eu acho que meu stun seria uma cagada branca na cabeça dos outros. Bem que isso pegou meio mal, mas foda-se. Bom. Cagada branca, né? E a colega deve... Rapaz, eu gostaria de agradecer ao Bill Stalker pelo desenho maravilhoso, uma coisa linda. Eu tô muito emocionada. Não, e ele acertou a proporção, né? Você viu que o Ludobardo tem o dobro do seu tamanho, né? Exatamente. Não, foi brilhante, cara. Você ele viu? É muito Stalker mesmo, cara. Ele botou o copinho. Gente. Ouve. Ele botou o copinho do Bate Putino, que tá no meu perfil do Facebook. Caraca, moleque, esse faz jus ao nome, cara. Esse é o Bill Stalker, moleque. Pô, demais, né, cara? Ele fez jus ao nome, aí, legal. Né? E nessa semana, vamos falar do gênero que veio do nada e se tornou a maior força nos eSports. Um tipo de jogo que se tornou extremamente popular sem nenhuma distribuidora, sem nenhuma plataforma própria, sem porra nenhuma. E hoje é o mod mais popular do mundo, ultrapassando até mesmo o Counter-Strike. Tu diz muito mais? Depois dos e-mails. Monster Kill! Recording call. Você sabe ver se tá gravando ou não? Sei. Chamou de noob, olha eu só. Sei. Você aí, está duvidando das minhas habilidades. Você está me subestimando, é isso? Claro que não. Eu estou sentindo que você está me subestimando. Claro que não. O problema é, eu já perdi gravações, assim, tipo, está gravando, beleza. Aí eu gravo a leitura de e-mails, aí eu vejo que não tá. Aí eu vejo que o arquivo tem 0 KB depois, aí eu falo, Então, Ilapso, vamos de novo com o dobro de saco cheio e metade da empolgação. Episódio 102, 3, não lembro, foda-se. Estamos aqui hoje eu, Bebes, ela, Debs, ou ela, Bebes, eu, Debs, Debebs, Bedebs, fala aí, Ebs. Pra você que tá esperando o próximo episódio, que tá experimentar a promo de leitura de e-mails com as mulheres mais gatas desse podcast. Isso, gente, hoje só estamos nós duas aqui, não tem nenhum homem nessa casa hoje, não tem nem de inimigo, não tem lápis, não tem senhor da eternidade, não tem mestre Splinter, não tem ninguém. Hoje vai ser a leitura de e-mails mais bonita, florida, glamurosa desse podcast. É a leitura de e-mails mais cheirosa que já teve aqui. É, a gente vai começar aqui, eu vou ler um recado que veio do tio, que é uma pessoa que é amiga minha e do meu namorado. Tio diz, não sei quem é mais fanboy, se é o colega, brincadeira, ele falou o Free, ou a Debs. Só sei que o namorado da Debs é chato pra caralho. Sim, ele é chato, mas eu o amo. Ele é muito próximo. Próximo recadinho é do KVP, e ele reclamou. Queria perguntar se nenhum de vocês aí teve um GameCube, pois essa foi a segunda vez que trollaram o pobre do console. A primeira foi no campeonato de consoles, em que ele perdeu para o PlayStation. Putz, aquilo não é console. Rapaz, GameCube também não é. Não, e quem disse que o PlayStation não é console? Isso é uma coisa preconceituosa. Só porque ele é um irmão mais pobrinho dos outros consoles? Pois é, né, cara? PlayStation é quase PlayStation, GameCube é quase nada. O seu Madrogas falou que tá esperando o review do Senhor da Eternidade do Pantera Cor-de-Rosa Passaporte para o Perigo. Ele pergunta também qual é a opinião da gente em relação à explosão gamer no YouTube. Bom, com relação ao Pantera Cor-de-Rosa, cara, esse episódio aí tá cada vez mais próximo, como diz o Elas. E explosão gamer no YouTube, cara, acho legal. Próximo. É do Prankster, que ele pediu pra gente fazer mais um crossover com o pessoal do Tanguinha Corp e clamou por um episódio de quadrinhos que viraram games com o pessoal do Quadrincast. Então, mas calma aí. Se pro Quadrincast ele falou que é pra fazer um crossover com o tema deles, né? Quadrincast, quadrinhos. Com o pessoal do Tanguinha Corp. Fazer um podcast sobre Tanguinha? Exatamente. Temas de homens de Tanguinha e... Não quero não. Vamos ver o primeiro e-mail agora. Eu vou summonar ela, Gadebs. Olá, gente. Eu vou ler esse e-mail que começa assim. Olá, galera do Baixo Freio-Soco, tudo certo? Meu nickname é Tio Gil, tenho 30. Sim, sou velho. 30 o quê, amigo? 30 centímetros? Você é um anão? Você é um boneco? Não sei, talvez não. E moro em Maringá, no Paraná. Parabéns pelo 100º cast, apesar de ter tio, sou um ouvinte relativamente novo do podcast de você, vocês. Conheci vocês no episódio 89, graças ao Phoenix Down. E estou adorando o trabalho de vocês. Apesar de vocês não recomendarem os primeiros episódios de vocês, eu até me arrisquei e já ouvi alguns dos primeiros. Recomendo bastante, mas com certeza vocês estão bem melhores atualmente. Amigo, você pode parar de falar você, vocês? Eu tô ficando cansado dessa palavra aí, tá? Vamos ter uma aula de português com o Tio Elapso. Gostaria de fazer uma pequena contribuição com o termo do último cast, falando um pouco sobre minha experiência com o Sega Saturno, para os íntimos Saturno. Olha, então você vai ter que chamar o Daigo agora. Eu tive uma infância ceguista. Você era cego? Você voltou a ver? É um milagre. E praticamente vivi à base de Master System e Mega Drive. Portanto, não tive muita dúvida em escolher qual console queria ter na geração 32-bits, ainda mais que a Tectoy era muito forte na época. O Saturno teve muitos jogos exclusivos, só que a concorrência com o PS1 deixou ele no esquecimento para muita gente, principalmente no Brasil, onde era muito fácil e barato piratear o PS1 do que o Saturn. Saturn não, amigo, é Saturno, tá? Sendo eu que ele que mesmo joguei... acabou de dizer que para os íntimos era Saturno, né? Exato, Bebe, você está certíssima, minha filha. Continuando, eu lembro que joguei primeiro as versões do Resident Evil, Tomb Raider, Alien Trilogy, tudo no Saturn, não, no Saturno. Mas algumas pérolas do console ficaram na minha memória e gostaria de compartilhar com vocês, já que vocês não tiveram muito acesso a esse ótimo console, na minha opinião. Então vamos lá fazer um bate-bola, um jogo rápido, onde ele fala Clockwork Knight. Será que a Square inspirou nesse game pra fazer o Kingdom Hearts? Ou não? Sonic Jam, Sonic 3D Blast. Concordo que esse jogo era uma bosta, mas a versão do Saturn tem algo muito bacana, que são as fases especiais para pegar as esmeraldas. Sonic R, Bug e Bug 2, Virtua Fighter, G and Enemy Zero, Panzer Dragon, Knights, multiplataformas que merecem uma menção especial, Die Hard Trilogy, Hex Adventure da LucasArts. Bem, é isso, galera. Abraço. Gente, essa foi a entrevista aqui com o Tio Gil. Muito obrigada pela sua presença. Então isso aí, um abraço para o nosso querido Tio Gil, que tem apenas 30, não sabemos se é 30 anos, 30 centímetros, né? 30, não sei. Então agora, para ler o próximo e-mail, Marcelinho, ou melhor, Marcebete. Olá, pessoal do Vai Frente Soco. Meu nome é Adriana e meu nick é Minhoco. É o meu apelido desde criança e eu gosto muito dele. Comecei a ouvir o podcast por recomendação do meu amigo Márcio, pois ambos curtimos videogames desde criança. Eu sou criança também, também curto videogames. Estamos mandando este e-mail para confessar que não gostei muito quando ouvi o programa pela primeira vez, pois não sabia que a linguagem utilizada pelos apresentadores era tão informal. E até por questionar meu amigo: poxa, Márcio, você tem certeza que esse programa é tão bom? Aqueles caras só falam palavrão o tempo todo. Pô, Adriano, o que você tem contra palavrão? Vai dizer que você não fala também? Isso. Bom, então, foi quando ele me explicou que pra curtir o programa era preciso focar no conteúdo, levando em conta que a verdadeira intenção é retratar uma conversa entre amigos com foco em jogos de diversão. Ainda bem que deixei o preconceito de lado, pois se não fizesse isso, teria perdido a oportunidade de ouvir o melhor podcast de videogames do Brasil. Tenho certeza que o podcast só é tão bom porque vocês falam o que pensam, sem ter que se preocupar com formalidades. Hoje, tenho muito apreço e admiração pelo excelente trabalho de vocês. E recomendo a todos os meus amigos, com as devidas ressalvas. Peraí, mas que devidas ressalvas? Você recomenda só pra alguns amigos e pra outros não? Quer dizer que nem todos os seus amigos são os seus amigos? Como assim? Tá bom, parabéns pela iniciativa e pela coragem. Espero que em breve vocês tenham merecido reconhecimento por tanto esforço e dedicação. Ó, e ele não mandou abraço no final. Então, você já sabe, né? Quem não manda abraço no final, a gente manda se fuder. Então, foda-se, Adriano! E para ler o próximo e-mail, vou summonar agora Debsquilo. Fala, galera. Me chamo Fagner Martins, tenho 26 anos, sou design gráfico e sou de Campo de Goitacás, Rio de Janeiro. Como ele não tem um apelido, eu vou colocar o apelido dele de Canguru Cômico. Então tá bom, Canguru Cômico continua falando. O ritmo frenético de como as coisas vão se desenrolando nos assuntos foi o que mais me cativou. Uma fala daqui, o outro xinga de lá. Música porrando ao fundo. Porrando ao fundo, cara? Que esquisito, hein? Música porrando ao fundo, coisas que muitos outros castes que não se nota. Enfim, tornei-me fã e quero recuperar o tempo perdido escutando os castes passados. Curto muito essa coisa dos sites mais underground justamente pela complicidade que tem com o público. Complicidade? Cadê o elapso agora? Nós somos muito cúmplices mesmo, realmente. Isso mesmo, muita complicidade. Coisa que os grandes, obviamente, quase não se vê muito. Abraço a todos. PS, essa parada de que eu quase te jogo, pega fácil. O Ninja Inimigo tinha que ser membro do Massacration. Do jeito que ele fala, vira quase uma sátira do metal. Muito legal, cara. Nós estamos vendo que o Fagner Canguru Cômico, ele gosta do negócio intenso, né? Um ritmo frenético, música porrando ao fundo, oi, oi, oi. Muita complexidade, né? Pra ler o próximo e-mail, eu vou chamar o cabra macho, o cabo que mostra a peixeira. Vem aí, cangaceiro negão 84. Olá, amigos. Estamos aqui ouvindo o Eu Gosto de Jogos para ler uma cartinha de Bill Stalker 002, que não é 001, é 2, então ele deve vir depois de outro homem, vem atrás de outro homem, não sei, tá meio estranho isso aí, mas tudo bem. Aqui quem vos fala é Bill Stalker 002 e estou deixando meu feedback atrasado sobre a parte B do episódio 100 e sobre o cast 101 e-mails. Justificado por 10 dias longe da cidade e uma semana de perrengues na faculdade. Isso porque você não vive aqui no sertão. Se você vivesse aqui, você veria o que é perrengue de verdade. Mas tudo bem. Uma curiosidade sobre o console. Assim como na década de 80, muitos consoles rodavam jogos de Atari, que era a ideia inicial para o PlayStation, e já depois da disputa e separação da Nintendo, era rodar os jogos dos NES, além dos CD-ROMs. Como o mercado de games já estava mudando nessa época, a vingança de Kutaragi não se concretizou. Kutaragi amarelou, não passou a peixeira no seu adversário, então a vingança não se concretizou. Então é isso, muito abraço, como diria o ninja inimigo, e até a próxima. PS, mando desta vez um desenho com versões amanizadas de Debs, essa mulher bonita, e de Ludobardo, esse menino serelepe, do Mamute, esse menino ingênuo, de olhos azuis, franzino, e do Daigo, esse cabra macho, sim senhor. Cara, eu preciso agradecer de novo, o desenho tá lindo. E eu gostaria de saber como é que ele fez pra achar a minha foto com o Batputino na mão. Mas tudo bem. Não, a gente já chegou à conclusão que o Bill Stalker faz jus ao nome dele. Ele realmente stalkeia todo mundo, acha umas fotos que nem a gente lembra que existem e nos desenha. Cara, é incrível. Não, ele devia usar isso aí pra ganhar dinheiro, né? Pois é. Bill Stalker está mais stealth que Solid Snake. O Ninja Inimigo, ele se infiltrou aqui na leitura de e-mails. Ninja Inimigo, tudo bom com você? Fala, Beb. E aí, você vai ler o próximo e-mail? Vou, cara, vou ler. Vou começar, hein? Ó. E aí, galera do Baixo Frente Soco, aqui é o B-Boy Cadu novamente. Venho neste e-mail contar uma história true de como consegui meu Chrono Trigger. Então, um dia, o cara da locadora me falou: tão vendendo um Chrono Trigger lá na locadora do outro bairro. Corri pra lá e o cara me falou que custaria 100 reais por ser usado. Caraca! 100 reais, cara. Fui pra casa, pedi pros meus pais, mas não dava em questão do orçamento deles. Meu pai tava jogando muito Ragnarok. Não tinha mais dinheiro. Fiquei triste, pacas. Já tinha meus 13 anos e não trampava ainda, só estudava. No dia seguinte, fui apelar. Pedi pra minha vizinha, que já tinha uns 42 anos. Opa! Eita! Continua. O que você pediu pra sua vizinha? Pedi pra minha vizinha, que já tinha uns 42 anos, e sua filha jogava Super NES comigo às vezes. Tá esquisito, hein, cara? Já jogava Super NES com a filha, depois foi pedir alguma coisa pra mãe de 42 anos. Cara, ele tava buscando uma forma de ganhar um dinheirinho usando a tia da casa ao lado. Tudo bem, então continue. E sua filha jogava Super NES comigo às vezes. E outras coisas. Passagem também. Manda essa sua história pro Marcelinho depois, pra ele ler, tá? Vale a pena. Manda mais detalhado o conto, assim, do que você jogava com a filha da sua vizinha, que o Marcelinho vai ler pra você. Aí ela me fez uma proposta, como era viúva, tava na seca. Kaká, olha, parece verídico. Pensei, tô fudido, vou ter que rabar a velhinha. Que velhinha? Isso? Velhinha, cara, mas tem 42 anos, ela não é tão velha assim, pelo amor de Deus. Mas ele tinha 13, né? Qual parâmetro aí? Para uma pessoa de 13 anos, qualquer um acima de 35 é velho. Pô, achievement unlocked, cara. Aí ela me disse que tava de olho num camarada meu, que era um ano mais velho que eu. Que isso, cara? Ah, pega filhinha aí. Cara, esse condomínio deles aí, né, rola de tudo. Pô, é quase um Red Tube. Então passei a noite de sábado mirabolando uma história pra convencer o Cícero. Opa! Já entregou um amigo aí. Aí, Cícero, você é aquela marca de caderno? Pode ser, hein? Convencer o Cícero a pegar a... Pegar a... Pegar a velhinha. Aí falei, inventei, né? Que tirei nota notas baixas e levei suspensão na escola e ela se propôs a assinar e passar um pano pra mim com a minha mãe em troca do favor. Peraí, que, como assim nada. Passar um pano pra mim com a minha mãe? O que, que é isso? É porque passa o pano no vidro, aí é. A mãe vai ficar mais feliz. Não sei, passar um pano na mãe, ela pode estar molhada, vai secar a mãe. É, tá bom. Ainda parece um copo do Marcelinho mesmo. Não é verdade? Tá. Tô falando. Tá quase lá. Quem tá molhada? A mulher de 42 anos ou a filha? Não, o que eu achei mais legal é que ele passou a noite de sábado mirabolando uma história, cara. Isso é muito bom. É muito mais do que bolando, é muito mais do que inventando. Você tá mirabolando uma história, cara. Cara, eu acho que essa história aí vale a pena passar pro Ludobar nas escolas de narrativas aí, ó. Né? Tá? Você tá muito criativo nas narrativas. Essa sua história está muito bem mirabolada. Passar um pano pra mim com a minha mãe em troca do favor. E ele sabia que minha mãe batia em mim, pra caralho. Tá, ela batia no cara... Não, não entendi. Daquelas que se me achasse no fliperama, quebrava uma vassoura na cabeça da sua mina? Quebrava a mina na sua cabeça? É. Como já fez umas 3 vezes. Opa, quebrou a cabeça. Caraca, aí... ela quebrou 3 vassouras na mina da cabeça dele? Aham. Uhum. Deve ter farmado muito gold nesse meio tempo aí. Aí ele pensou e topou. Pensou 2 vezes. Não precisou pensar muito, né? Pensou só 2 e falou, não, vou topar que ele é meu brother, né? Exatamente. Quase mandei um flash cagos de rir da cara dele depois e da alegria pelo dinheiro. Aliás, eu e a filha, junto dela, ouvimos tudo por trás da porta. KKK. Olha só, ainda é voyeur, cara. Caramba, ainda sacana, ouvindo tudo e rindo por trás da porta. Caraca. Meu Deus, cara. Tenho meu Chrono Trigger até hoje e essa foi minha história. Cara, tá parecendo aqueles programas da Silvia Popovic, sei lá o que. Né? Mexeu com você, mexeu comigo. É, aqueles casos de família. É, parece um soft porn, né? Essas coisas. Casos de família. Pegou a mãe, pegou a filha. Oi. Oi. Pra você que pega. Ai, parei. Hoje não falo mais com o Cícero. Bora e foda-se. Olha só, ele tá parafraseando o lapso. Mas a vizinha, kkkkkkk, toda vez de cumprimento. Cumprimento de quem? Cumprimento. Da vizinha? 30 centímetros igual o outro lá? Toda vez que eu vejo o cumprimento dela, vem a imagem do vendedor me entregando cartucho do Chrono kkkk. Deve ser um novo jogo, Chrono kkkk. Né? Abraço a todos e aguardo um dia participar aí dessa porra que é muito foda. Olha, eu acho que você pode começar escrevendo melhor. Talvez um dia você consiga participar ou ter seu e-mail lido novamente. Playboy Cadu, que apesar da gente não ter entendido muito bem a sua história, que ela realmente estava muito mirabolante, mas você já é um bom candidato pra mandar conto pro Marcelinho. Então, abraço para você e pra todo o seu condomínio RedTube. Ted, você poderia ler o próximo e-mail pra mim? Eu acho que eu não tô muito afim de ler o próximo e-mail. É do Detembor. Olá, leitores de e-mail do Baixo Freio de Suco. Prazer, Debs. Não é leitora de e-mail. Eu, Detemborne, venho por intermédio deste pedir humildemente... Não tem a vírgula também não. Eu, Detemborne, venho por intermédio deste pedir humildemente desculpas à equipe do site Baixo Feito, referente ao e-mail anterior, podcast Cerquilha C&B, no qual não me despedi cordialmente. O caso em questão ocorreu devido à pressa extrapolada de me comunicar com a supracitada equipe do Baixo Frente Sul. Te falar uma coisa, falar bonito não conserta nada, viu? Que, né, aquele povo que esquece de mandar abraço, tu depois vem falando bonito, acha que vai consertar? Não. Não adianta não. Nós ficamos tristinhos que você não mandou abraço. Espero que a Babs leia meu e-mail. Não, ela não vai ler. Quem vai ler sou eu. É Briggs, amigo. Leia, Babs. Olha só, a equipe do Baixo Frente Soco tem muita sorte de ter a companhia da Babs. Oh! Pois é muito talentosa e engraçada com suas imitações. E tem muito bom gosto na hora de falar de jogos. Cara, Deathmore, muito obrigada. Eu sei que isso foi muito puxa-saquismo, porque eu falei bem de você no episódio anterior, mas eu agradeço do mesmo jeito. Fico muito feliz. E vamos continuar falando em Final Fantasy Tactics do PS1. Já terminei com o Cloud do FF7 na equipe, mas não quero esse prêmio de vocês. Aí ele mandou um link aqui com uma coisa que eu não vou ver agora, mas vai estar aí no post, vocês vão ver. E ele continua dizendo que acha os jogos do gênero RTS, Real Time Strategy. Ele acha que os jogos do gênero RTS, Real Time Strategy, tomaram o espaço dos TBT, Turn Based Tactics, apesar desses populares Farmville e companhia serem similares aos TBT. Cara, RTS, TBT, SBT, sigla só complica as coisas. Enfim, Ele falou, não sei se vocês já viram isso, mas segue a dica. Aí ele manda aqui o Konami Code. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Sério, acho que ninguém conhecia o Konami Code até hoje. Rapaz, olha essa inovação aí, mudou minha vida, olha. Eu acho que iluminou toda a minha vida de game neste momento, cara. Agora, e aí ele ainda completa com... Ele ainda completa dizendo que é Enter ou Start em alguns jogos ou sites. Então fica a dica pra vocês que não conheciam o Konami Code. Então vocês podem aplicar esse código pra tudo na vida. Entendeu? Um dia se você esquecer a sua conta no banco, lá no caixa eletrônico, você tenta apertar cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, Enter ou Start. Quem sabe o banco, o caixa eletrônico não quebra e solta mais dinheiro pra você do que você ia sacar, por exemplo. Pode testar isso com senhas de mala. Beijo na boca pra quem é bebê. Tá. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Tá funcionando. Pode testar. Isso aí. Konami Code pra vida. Detem Borne, obrigada pelos elogios. Obrigada por puxar o meu saco. Bom, chegou um e-mail engraçadinho aqui. Gostei do nick dele, né? Vlad Tomás no cu. Vai você também, tá? Ele é do Rio de Janeiro, RJ. E aí, pessoal, beleza? Antes de mais nada, parabéns por chegarem tão longe mantendo a insanidade e adoração por jogos por mais de 100 podcasts. Obrigada a você, o prazer é todo seu. Quero deixar uma sugestão... Quero deixar uma sugestão de tema para gravação. Não, não é sobre Halo. Tem o Halo, Halo, Halo. Sempre que eu uso Halo, eu penso na Beyoncé, mas tudo bem. Também. E caso vocês tenham isso em mente, espero que tal episódio seja maior zoação e putaria em cima da franquia. Não, putaria em cima da franquia. Sacanagem, né, cara? Que é isso, cara? Que isso? Ó, a sugestão é, como o título de vocês diz... Caramba, conta dois pontos, né, amigo? Fala de português aí. Eu gosto de jogos de diversão. Acredito que isso não inclua só jogos de videogame. Por mais zoeira que possa parecer, um episódio sobre jogos de tabuleiro e brinquedos de infância favoritos de vocês seria bem legal. Cara, jogos de tabuleiro são a parada, são foda pra caralho, mas daí você tem que xaramingar com o Ninja Inimigo. Não fala comigo não, tá? Fala assim, Ninja Inimigo, vou pagar R$200 para vocês gravarem o próximo podcast sobre jogos de tabuleiro. Com certeza, cara. Ou então você pode pagar a hospedagem do site também por 2 anos. Eu acho que é uma coisa válida. Ele fala que ele quer que faça sobre brinquedos da infância também, né? A gente que era menininha brincava de Barbie. A gente pode falar de Barbie também? Será que eles aceitam? Com certeza. Quantos pés de Barbie comidos aí a gente não tem? Pô, demais. Cabelos então, de Barbie destroçados quando a gente brincava de cabeleireiro nas Barbies. Exatamente. Então vamos lá. Brinquedos da infância. Se bobear, brinquedos favoritos até hoje. Enfim, né? Não vou nem comentar. Tem uma conotação pra você que gosta de tomar no cu. Pode ser que, né, seu brinquedo seja um pouco diferente pro nosso. Ou não. Então, foda-se isso. Foda-se você também. Foda-se aqueles que dizem que vocês só falam de coisa velha. Não. Velha só a tiazinha de 42 anos ali do amigo do Biboy Cadu. Acredito que será um bom episódio, levando em conta que todos os integrantes tiveram uma gorda infância. Não, não. Eu era magrinha. Você está gordo fazendo... Gordo só o meu cérebro. Ele está fazendo... Isso é bullying. Você está bulinando a gente. Entendeu? Exatamente. Bulindo com a gente. Para de bulir com a gente. Muitos joguinhos e brinquedos serão lembrados. Isso mesmo. Como segundo e-mail que mando, repito que este podcast é bem editado, engraçado e muito bom. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Oh. Obrigada a você, que, né, rapaz do Tomás no cu. E aquele abraço. Aquele abraço. Pra encurtar a história, pra você que já ouviu os e-mails, tá de saco cheio, não quer ouvir mais, ouve aí, o podcast tá irado. Falou, galera. Abraço. Devo fazer sua pulsação subir ou sumir? Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Indústria importante começar esse programa dizendo que a única coisa que eu sei de MOBA, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, é que Nazusmia e a Catarina é gostosa, e que se você pesquisar Timo LOL no Google Imagens e desligar o Safe Search, aparece um yaoi dele com o aquele que é o avatar do Ninja Inimigo, o Kennen. Ou seja, tem um Timo pegando o Ninja Inimigo no Google Imagens. Procura Timo LOL. Não estou procurarei. Tão curioso assim. Não procurarei. Não, procura sim, cara. Eu já vi essa merda, agora eu quero que nojo, um cara. Essa yaoi, pô. Procura sim. Procura Mitch também. Primeiro, se você sabe o que é yaoi, você tá no caminho errado. Não, cara, se você sabe o que é yaoi, você tá no caminho certo pra não procurar yaoi. Então é bom que você saiba o que é yaoi. Mande seu e-mail, conte a sua história como você descobriu o que é yaoi. Provavelmente pra um hentai. Cara, só tem duas possibilidades. Ou você é gay, ou você já pegou uma mulher muito perturbada. Se você tá gostando disso, procura Dark Lemon. Recomendo. Pô, já que você tá nojeira, procura Blue Waffle, então. Nossa. Opa, essa é nova. Pera aí, como é que é? Mola. Blue Waffle. Também conhecido como Action RPG. Action RPG. Action RPG. Ou simplesmente Dota. Action RTS, maluco. Action RPG, porra. MOBA, também conhecido como Action RTS. Ou caraca, fugiu, Dota? Né, cara? Fugiu feio, né? Fugiu, cortou. Tá, mas ficou nervoso. Essa porra já se tornou um dos gêneros mais populares de combate multiplayer, né? De PVP. E ainda tem muita gente por aí que não faz ideia do que seja isso. Então, tipo eu. É, Bod, me dá uma ajuda aí. Ajuda a explicar pro Ilapso, rapidinho e mega resumido, como é que funciona esse gênero de multiplayer online battle arena dotinha action RTS. Imagina um pique bandeira. Agora imagina Entendi. Duas torcidas organizadas. Elas têm que se pegar Entendi. No meio do caminho, é isso. Acabou. Caraca, é exatamente isso. Morre, aí, definição perfeita. É perfeito. Gênio, cara. Eu já entendi o que é essa porra. Mas só pode jogar. Depois dessa, o Elapso vai até jogar. Um vou até jogar, cara. Eu cara, sou, Dotinha eu sou é tipo um Flamengo Vasco, né, cara? É um clássico. É, só que não tem vez pra roubar. E é tipo futebol de salão, né? Porque só tem 5 jogadores. Entendi. E só pode jogar de noite, né? E é no computador. Isso. Entendi. Bem lembrado. E é legal de assistir. Se fosse na época do PlayStation, provavelmente ia ter um port pra PlayStation. Nem brinca. E obviamente ocupar todo o memory card. Voltar até a origem desse gênero pra entender como é que essa porra começou, a gente chega no RTS mais popular de todos. Sei, é isso você sabe, não sabe, Lápis? Qual é o... É porque eu ando muito com o Honey e com o Gangaceiro Samurai, é impossível não saber. Então qual é o RTS mais popular? Eu não sei o nome, eu sei que a sigla é AOS, que é em cima do... Não. StarCraft. RTS ou StarCraft? O RTS mais popular do mundo é StarCraft, sem dúvidas, quem acha que não é maluco, né? Inclusive, deve ser muito bom esse jogo, porque todo mundo gosta, eu nunca joguei. A gente mas já fez StarCraft, fizemos. Sabe? Você que é, tem lembrança 35, de... com o Cangaceiro, o Hania e com o Vin Diesel lá do StarCraft Brasil. Pode gente que. Fina. Então ouça lá o 35. Nesse StarCraft tinha um mod que ficou muito popular na época. Senhor Eternidade, que é um mod? Explica que é um... Quem não tá entendendo? Cara, sei lá, um caminhoneiro que tá chegando agora não entendeu o que é mod, cara. Não, quando uma mulher menstrua, ela tem que botar um negócio assim. Mod. Mod é quando o filho da puta pega a engine de um jogo, por exemplo, StarCraft, seja, pega a porra da engine do jogo e aí faz um jogo completamente diferente a partir dessa engine, entendeu? Olha. E alguns jogos e plataformas facilitam que o usuário faça isso, como a Valve gosta de lançar essas porras de kits, escrotos, que você pega a merda do Half-Life, aí você começa a fazer merda em cima do Half-Life, aí faz aquela merda daquele jogo de vampiro, aquele jogo que você tem que matar alien, faz aquela Battle merda Strike. Que você joga terrorista contra policial. Mas aí faz Dragon Ball, moleque. Faz Dragon Ball, que foda pra caralho. Muito bom. Entendeu? E aí, no caso do Dota, é isso aí, entendeu? O cara pegou o Warcraft e falou, ah, vou sacanear esse jogo aqui. O Warcraft, inclusive, é um dos jogos da Blizzard que tem um Map Editor, que é uma parada que você usa pra fazer, uma plataforma que você usa pra criar vários jogos diferentes. Tinha no Warcraft 2, eu chegava a brincar com o mapa do Warcraft 2 pra fazer, tipo, coisas zoadas. Tinha no Warcraft 2, mas foi popularizado mesmo, foi no StarCraft 1, porque já tinha a Battle.net mais desenvolvida e tal, e a galera dividia os mapas pela Battle.net. E aí, nego criou essa porra que chama Aeon of Strife, que era cara. Na verdade, Aeon Strife é uma guerra política, como é que é o nome? É uma guerra civil. Uma guerra Civil e política. Não, é só civil mesmo. É uma guerra civil que teve entre os Protoss, sacou? Ah, lá do StarCraft. E aí eles começaram a cair na porrada. Rolou um lance por causa dos Zelnaga, que eram tipo os deuses bolados lá. Quer dizer, os Protoss acreditavam que eram deuses. E eles tiveram umas desavenças com os deuses, e aí eles perderam um pouco a conexão entre eles mesmos, porque eles tinham uma conexão espiritual forte. Eles perderam um pouco da conexão por causa da desconfiança que eles tinham com os deuses e resolveram cair na porrada. E aí teve uma grande guerra civil, tipo a guerra civil americana. Só que aí, no caso, o nego resolveu fazer um mod que não tinha porra nenhuma a ver. Era só um mod que deu cair na porrada e era tipo Dota, na verdade. Era muito diferente, né? Porque no RTS você tá acostumado a controlar uma porrada de unidade ao mesmo tempo e tal. E eles resolveram fazer controlando uma unidade só. Eu tenho uma teoria, na verdade, que era um maluco que era retardado, não conseguia jogar StarCraft. Falava, pô, sou muito lado. Fazia um modo que só joga um boneco e aí, porra, muito mais fácil. E aí os creeps, os outros bonecos se controlam sozinhos. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Sozinho enquanto jogava, né? Só que isso é uma falsa impressão, né, brother? Porque ao mesmo tempo que eles colocaram pra você controlar um boneco só, eles aumentaram, porra, infinitamente as possibilidades que você tem com esse personagem que você controla, né? Não é, não é nada mais simples, não. Mas tá, na época não tinha aumentado tanto assim, não. Porque não tinha nem nível o boneco. Não tinha nível, não tinha muita skill. Tinha um sistema que você ia passando de leve, entre aspas, que você ia mudando de boneco. Seu boneco ia ficando melhor. Tipo, ah, era um Marine e virava um Goliath, sei lá. Só que era bem zoado. Bem zoado. E não tinha PVP, né, cara? Isso que era mais bizarro, na minha opinião. É, era bem escrotizado. E aí no Warcraft a engine se tornou bem menos limitada e nego conseguiu fazer a porra do Dota, que ficou maneiro. Ó, eu tenho uma teoria aqui. Discorde de mim se achar que eu estou errado, mas na época que StarCraft e Off-Strife foi lançado e tal, tava fazendo sucesso, tinha um outro joguinho aí que tava fazendo bastante sucesso também. Você controlava um boneco e era um point and click, entre aspas, e era da Blizzard também. Peraí, você tá chamando Diablo de point and click? Diablo é point and click. Tá errado. Meio sick essa definição, mas tudo bem. Preferi me calar. Não, mas falando sério, eu acho que o Aeon Strife pegou um pouquinho dos elementos do Diablo ali e levou pro StarCraft, mas pode ser viagem na minha cabeça, entendeu? Viagem na minha cabeça. É, o princípio deve ter sido esse mesmo, porque... Viagem da cabeça dele? Exato. Porque o gênero, a primazia desse gênero era realmente controlar muitas unidades. Se você pensar, pô, se eu fizer mais unidades desse estilo e atacar pra tal lado, se eu fizer reserva de ouro e tal. E se o cara focou num personagem só, com certeza ele tava querendo fugir completamente do estilo do jogo e ainda assim usar aquela plataforma que ele provavelmente não era programador, ele queria usar em cima daquilo mesmo. Então deve ter sido por aí mesmo. E é engraçado que fez sucesso, mas não fez tanto sucesso. Tem uma coisa muito curiosa entre os mods, que não tem uma distribuição. Você não tem uma propaganda do desenvolvedor, o desenvolvedor tá cagando pro mod que você tá fazendo. Vira um boca a boca, né? É o que nem o Baixo Frente Soco. Você não vê propaganda Baixo Frente Soco por aí. Você tem um filho da puta que chegou do seu lado e falou: aí, meu irmão, escuta esse podcast aqui que é maneiro pra caralho, porra. Aí você, porra. E tu chama o cara de filha da puta ainda, cara? Caraca. É um porra. Por isso que não fazem propaganda. Mas a gente, quando chama os outros de filho da puta, a gente fala no bom sentido, a gente tá elogiando. Exatamente. Cara, geralmente quando a gente xinga. Legal. Fala, fala sua eternidade. Não, eu ia falar que geralmente quando a gente xinga um cara de filho da puta na leitura de e-mails, o cara manda e-mail de novo. Falando que adora de novo. Cara, né? Cara, aconteceu essa semana com todos que a gente xingou semana passada. Não, pior é o Daigo, cara. O Daigo tem umas leituras de e-mails que ele fica só falando: filha da puta, cara, mas que otário, que escroto. Ele só xinga, cara. Seu exploda com mil vidas de ferro e chamas. Se quiser, mas essa porra lá no Tangia Cop, cara. Normalmente a gente só xinga o Pluff lá, então deve ser por isso. Cara, a gente tem que fazer um sample do Daigo xingando, cara. Tem que virar tipo uma vinheta, né? No ano de 2002, a Blizzard lançou um novo RTS chamado Warcraft 3. Cara, você pronunciou errado, é Warcraft 3. Warcraft, não, é Warcraft. Não, não é Warcraft. Não, Warcraft, já era Warcraft. Warcraft 3. Guerreiro do Warcraft. Caos. Com acento agudo no E. E o Warcraft 3 comprou a alma do Senhor da Eternidade. Comprou, tem ela até hoje. Não, mentira, Senhor da Eternidade, a sua alma é minha, porque você me vendeu no colégio por 25 centavos. Ah, é verdade. verdade, é verdade. Eu tenho só uma. Eu vou pegar lá no armário e tirar uma foto. Beleza, você tem não, eu tenho seus 25 centavos, e aí? Ai. E que vale mais, né, cara? É. Ele aplicou os 25 centavos, hoje ele é tipo 1,50. Ele custou mais uma merda. E você nem usou. Bem, não demorou muito e os fãs de Aeon of Strife acabaram criando versões do jogo pra Warcraft 3. Porque tinha lá o editor de mapa e tal. E uma dessas versões, criada por um cara que todo mundo nesse mundo, todo mundo nesse meio, que nem os ouvintes do Baixo Frente Soco, tem que ter nickname de CS, a galera do meio de Dotinha tem que ter nickname de CS também. Então o maluco não tinha nome, o maluco tinha um nickname, que era o Il, E-U-L. Aí o maluco criou um joguinho que, bluff, veio se chamar... Defesa dos Anciãos. Anciões. É aquele gordo de Dragon Ball, né? Dotinha, Defense of the Ancients, sei lá, ou algo assim. Quer dizer que Dota significa... olha só. Ancião. É uma sigla, anciãos, pra quem não sabe, plural de ancião. E Dotinha significa o quê? Alegria. Alegria. Dotinha é vida. Dotinha é amor. Fluff, você curte um Dotinha, né? Curto um Dotinha. E por que esse jogo veio a ser tão mais divertido e popular que o Way of Strife? O que ele tinha de diferente? O que ele tinha, assim... Cara... Agora eu vou jogar essa merda. O que você tá falando? No Warcraft Reign of Chaos, veio o Dotinha. Do Starcraft pro Warcraft não mudou muita coisa, porque o jogo nessa época ainda não era multiplayer. Ele veio a ser multiplayer depois, e ainda ele não era mainstream ainda, ele era muito de nicho. Uhum. Só depois que mudou, o cara que tava desenvolvendo o jogo, que entrou o nosso querido e saudoso Ice Frog. Não, e foi só irmão. Depois da expansão do Warcraft. É. Né? Que veio só depois da expansão do Warcraft, e aí sim veio fazer sucesso, cara. O Ice Frog só veio, tipo... Quer dizer, veio fazer sucesso pros noobs, né? Porque eu jogava o Dota na época do Reign of Chaos, porque eu sou true. Só que o Warcraft 3 tinha uma parada nova em relação... Quer dizer, porque eu sou velho. Vou fazer uma pergunta aqui do Show do Milhão pra Debs. Vamos ver se ela sabe responder. Debs, qual era a grande diferença de jogabilidade entre o Warcraft 3 e o Starcraft que possibilitou um Dotinha muito mais interessante? Rapaz, se eu errar, eu perco tudo. Você pode se eu acertar, ganho 1 milhão. Você pode perguntar pro Senhor Eternidade. Senhor Eternidade, eu quero pedir ajuda aos universitários. Então, é porque tinha heróis. Oh. Heróis. Caraca, acertei. Caraca, eu sou... Heróis que tinham habilidades. Cara, você tá falando. Eu não jogava o Starcraft. O que é um herói? Então, vou explicar. Herói é um campeão, é alguém que vence, que luta. No Warcraft 3, eles resolveram incluir na jogabilidade do RTS um elemento de RPG, que era que desde o início do jogo você criava lá seu heróizinho, que era seu campeão, que era o cara principal da sua tropa, que era o mais forte. E ele passava de level e ia evoluindo e tinha várias habilidadezinhas bonitinhas que você podia usar. E isso deixava o jogo mais divertido no início, porque eles achavam que no Starcraft, por exemplo, o início do jogo era meio chato, porque não acontecia muita coisa, ficava lá todo mundo construindo sua basezinha, que nem The Sims, era meio retardado. The Sims! Warcraft 3, eles botaram que nem The Sims, eu pensei, eu quis dizer SimCity, foi mal. Mas foda-se, perfeito mesmo. Eu nunca joguei Starcraft. Como não? Enfim, aí eles colocaram Hero, que aí desde o início do jogo você ia lá, você matava bichinho, seu herói ia evoluindo e ficava tudo bonitinho. Olha só. Então, Debs, você já jogou Warcraft 3? Sim. Imagina um Warcraft 3 no futuro sem herói. Isso é Starcraft, entendeu? Tá, chato. Os Night Elves são os Protoss, os Zergs são, sei lá, os Undeads, e os humanos são os Orcs e os humanos, entendeu? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E no Dotinha, eu só gosto de usar o Zerg. Olha lá. Porque ele é true, ele cospe aquela porrinha venenosa lá. Porque ele é do mal, né não? Exatamente. Eu gosto da Debs porque a Debs jogava na Horda no World of Warcraft, jogar na Aliança. Rapaz, tem que jogar que nem macho. Eu queria deixar claro uma coisa aqui antes de se prolongar, cara. Ninja inimigo que você jogava na Horda por pressão da galera, senão ele, que na alma dele ele queria jogar de Aliança. Mentira, cara! É por isso pode que ele tem um. Pode prosseguir. Pô, só porque eu tenho um paladino Blood Elf na Horda, você vai dizer que é. Pode prosseguir. Próximo top. Mas, Pluff, com a vinda dos heróis, você tinha um esquema diferente ali no joguinho do Dotinha. Como é que era essa diferença ali? Bem, você tinha os levels, né, cara? Eu acho que... Tinha level no StarCraft, no coisa do StarCraft? Não, ele evoluiu o boneco inteiro, né? É, o boneco mudava. O boneco melhor, só. Pô, e esse salto devia ser bem assombroso, né, cara? Se você tivesse no multiplayer, se fosse multiplayer, não era. Mas se você vai estar com o boneco nível nível 2, o salto do boneco nível 1 pro boneco nível 2 devia ser gigante. Eu acho que essa diferença do level do Warcraft torna o jogo muito mais balanceado e divertido, né? Uhum. É, como o outro era single player, não tinha muita preocupação com isso, eu acho. Não, eu tô ligado. Mas o Dota também não era multiplayer direto, ele começou single player. É verdade. Mas o legal desse negócio dos Heroes, o Dota, tem vários mods, porque, cara, Warcraft 3 tinha mod pra cacete. Você entrava numa sala de bate-papo lá maluca e ficava vendo os jogos que as pessoas estavam rosteando. Não, ainda tem, Garena. Poderoso Garena, cara. Você entra no Garena Custom Game, tu tem jogo de Pokémon. Não, só de Pokémon. Tu tem Pokémon. Você tem MOBA de Pokémon. Você tem Tower de Pokémon. Você tem jogo que você tem que capturar Pokémon, tá ligado? Pra fazer uma arena no finalzinho. É, sim, chegou ao nível tão escroto que tem jogo de aventura do Bob Esponja. Cara, isso é maneiro. Qual o nome? Slide SpongeBob. Ele tava falando do Garena, mas, pô, o Garena tem que ter, assim, né, um pouco de persistência. Porque a quantidade de kitter que tem nessa bosta... Não, não, mas se você for jogar Dota, você fica irritado. Mas se tu for jogar Bob Esponja esquiando na neve, você não se incomoda essa pessoa sair, tá ligado? Pois. Vai e começa com outro jogo, foda-se. Mas o que é o Garena, hein? Eu não sei o que é o Garena. Isso é burro, é tipo um servidor, cara. É tipo o Steam da vida. É tipo... É tipo Net, sabe? Eu chamaria o Garena. Eu chamaria o Garena de Steam das Águas Sombrias, entendeu? É tipo isso. É o Steam da pirataria, sabe? Cara, porque a gente jogava Warcraft depois que não tinha mais LAN House pra lá na sua casa, a gente usava, tinha que usar o LANcraft. Eu lembro disso. Esse host pros outros, pra tu botar o IP do host no teu LANcraft, mandar join game e, caraca, era muito bizarro, cara. Era tenso. Peraí, vocês vão falar desses joguinhos de Garena? Vocês não falaram ainda do grande dotinho de navio que tem também, cara? Existe um dot que você foi controlando só navios até a base adversária. É o Battleship Wars, negócio desse. Caraca. É um mod de Warcraft também, cara. Ó, genial. Eu joguei um mod de Warcraft 3 que se chamava Final Fantasy 7. Aí o Arthas era o Cloud. Aí tinha um orc lá que era o Barrette. A mulher lá na Night Elf que montava num tigre, ela era o Red 13. Ah, isso era uma arena que tinha. Né? Era uma porra muito. Era um Hero Arena, eu acho. Pô, Hero Arena era maneiro. Era muito grave. E aqui era maneiro, mas tinha nada um Smash Brothers, que era irado. Pô, balanceado é pros fracos, cara. O negócio é pegar o mais apelão. Mas aí que tá. É muito difícil você pegar um mod, principalmente um mod focado em PVP, feito por um maluco que tem muito tempo livre e a parada é ser balanceada, entendeu? Primeiro que tu vai descobrir essa porra de uma forma muito underground, com um maluco criando uma sala. E o maluco tá rushando um MOBA de Pokémon, moleque. Vou entrar pra ver qual é. Aí tu baixava o jogo, tu jogava, aí no meio do jogo todo mundo saía. Aí você ficava jogando single player lá, sozinho. Eu lembro que no início do Tanque a Copa a gente confabulou criar um mapa nosso com todos os participantes do podcast de um lado e de outro. Tipo, só mudando tipo, a skin dos personagens e tudo mais, mas foi só uma viagem louca, escrota de Dorgas. Ué, por que vocês não fazem isso com Warcraft 3 e pegam os giros lá, tipo, o Pluff, o Bottom? O Pluff ia ser a Bambi, né? Porque dá trabalho, né, cara? Haja dedicação, brother. Isso pra fazer faz no StarCraft 2, né? Não, assim, se eu dominasse a ferramenta já, até me dava o trabalho de tentar fazer o específico, tipo, desenhar o pombo, mas eu tenho que dominar a ferramenta pra depois aparecer. Aí, se tiver algum ouvinte do Baixo Freio de Soco disposto a fazer uma alteração aí no Warcraft pra botar o Ninja Inimigo e lápis, bota o pessoal da Tanguinha Corp também junto, já emenda, bota um pacote só. Mas, cara, fica tranquilo, cara. Vocês são personagens secretos no Baixo Freio de Soco, o jogo de beat'em up. Porra, e tá pronto? 2013. Aí tem código pra liberar o personagem nosso? Tem. Caralho, que irado, cara. Pô, eu também quero um personagem. Cara, acabar em 2012, você cara, também tá, pô. É que você não é secreto, não. Você já é do pacote. Tem que ter mulher, né, no começo, né? Ninguém joga, né? Claro. Tem que ter mulher ágil. É, exatamente. Pô, como eu sou baixa, não, né, mas cara? A Debs não é de agilidade, não. A Debs é de ataque à distância. Ela usa duas Desert Eagles. Caraca, arrasou, cara. Thank you. 3 veio a expansão do Warcraft 3, né? O trono congelado, boladão, que teve a melhor cutscene de batalha de todos os tempos entre o Arthas e o Illidan, né? Não, Senhor da Eternidade? Porra, genial, cara. Aquilo é pura arte. Aquilo só pode ser... Se pixel certo. Art hoje em dia é arte, aquilo ali, meu irmão, nossa. É foda, cara. Pô, aquilo me faz chorar, né? Bem, com essa expansão, a Blizzard liberou um editor de mapas boladão e ficou bem mais fácil de fazer mods, e então uma porrada de Dota começou a surgir. Não é não? Vinícius Candreva Pombo. Ah, porque só eu fui explanado nessa merda agora. Porque a sua ligação está um cu. Então você sofreu a explanação. Entendi. Que é pro BioStalker achar ele mais fácil. Já que a minha ligação tá uma bosta, independente do que você perguntou, eu concordo. Exatamente. Mas, Pombo... Isso, a sua bunda é de todo mundo, como já havia sido explicado anteriormente. Pombo, você chegou a jogar uma porrada de Dota que tinha sido lançado nesse começo, ou você só começou a jogar Dota influenciado pelo Pluff, pelo Bode ali, pelo Arara? Arara jogou 3 partidas de Dota na vida dele, fala aí. Arara é viciada, tá a luta quase separando dele por causa de Dota. Porra, caralho, não fala esse tipo de coisa, cara. Cara, eu cheguei muito depois dessa porra de Dota, cara. O Pluff e o Bode jogavam essa porra alucinadamente, entendeu? Me chamava durante o ano e dizia, não, vamos lá jogar e tudo mais. Não, só que não, eu sempre sofri de um mal. O quê? Porque Dota é um jogo que a curva de aprendizada é muito escrota. Mas muito escrota. MOBAs em geral, não só o Dota, o LoL também. Sim. Então, eu discordo, mas... Não, a curva de aprendizado... Pode, dá uma explicadinha pra quem é feio e não sabe as regras. Como é que funciona a curva de aprendizado? A curva de aprendizado, se você é tonto e não sabe, é aquele tempo que você leva até você dominar efetivamente um jogo, entende? E nesses jogos que tem uma variedade absurda de personagens, uma variedade absurda de itens, cara, pra você aprender, e é altamente competitivo, online, tá todo mundo ali e o time depende de você, a pressão é absurda. E é desequilibrado? Frustration. Não é desequilibrado não, vai tomar no cu. E qual era o grande problema do Dota? O Dota, ele não tinha matchmaking, porque ele era um mod lá, você entrava com seja o que Deus quiser no seu time, cara. Exatamente, e Kitter. Um problema do Dota é que era muito difícil você decorar os itens, que tinha tipo 1 milhão de itens, 1 milhão de heróis, e você tinha que decorar as habilidades e era foda. Cara, mas tudo isso pode ser solucionado facilmente, eu acredito que vai ser, tanto é que no Dota 2 vai ter a solução, acho que no LoL também tem. Porque não, ele é um sim. mod de Warcraft, cara. Hoje em dia ele fica preso à engine do Warcraft. Atualmente, mas efetivamente a curva de aprendizado desses jogos era difícil por isso. É engraçado porque o MOBA, a curva de aprendizado dele tá naquela categoria de easy to learn, hard to master. Porque assim, o básico é muito simples, você vai escolher o herói, você tem tipo 3 habilidades mais 1, aí você vai lá jogando, tranquilo, blá blá blá blá, levela, mata os bichinhos, legal, gold, compra os itens. Aí você vai jogar com gente que tá acostumada a jogar, tem várias técnicas, várias artes aqui, vários itens, builds, isso aqui, personagens diferentes, posições, isso aqui, caralho, que isso, cara, meu Deus! Cagou, hein? Nessa época tinha uma cacetada de Dota, uma porrada. Tudo com o nome Dota. Era tudo Defense of the Ancients. Aí tu entrava numa sala, né? Não, Pluff. Tinha tipo Defense of the Ancients, whatever. Aí tinha. Não, e tinham versões diferentes, cara. Sim, com meia dúzia de heroes, nada a ver, assim. Heroes com não, e pra você que não tá entendendo, não era tipo tu entrava no Warcraft e tava lá o mapa. Você tinha que ficar acompanhando constantemente, porque podia sair uma release nova do jogo. Tu tinha que ir lá no getdota.com pra baixar o mapa novo ou o mapa mais estável, que também tinha diferença. Tinha o beta e tinha o estável. Uhum. E o pior é quando lançava um mapa falso, que aí tu abria e tinha, tá ligado, um pênis gigante e fechava Warcraft. Esse rolava direto. Esse rolava pô. Direto, cara. Não, isso que ele tá falando, cara, é fundamental, porque se você tiver desatualizado e tentar entrar em qualquer sala de Dota, vai ser impossível, porque ninguém vai deixar você fazer o DL. Exatamente. DL igual a noob. DL igual a ban, ainda por cima. Tipo, caralho, fez isso. DL, ban. É, por quê? Explicando, no, nas salinhas... Que 99? Que porra é essa? Que merda é essa? Vou te explicar, Elapis. Nas salinhas de Warcraft 3, quando você entrava lá, o cara criava uma sala com um jogo. Dota, whatever. Aí criava, você olhava ali na sala. Dota novo, vou entrar pra jogar. Quando você entrava na sala e você não tinha o jogo, aparecia ali uma barrinha que você tava baixando o jogo das pessoas que estavam na sala. As pessoas faziam upload do mod pra você. Só que as pessoas queriam jogar logo. Elas queriam que entrassem pessoas que já têm o mod. É DL de download. Isso. Aí começava DL, aí os DR, né? DR. Escreveu no só chat DR. Já. DR ban. Pô, Dota X5 BR. Aí tu já sabe que vai ter 1 quilo de kitter. Ninguém vai deixar você fazer o DL. Tipo, se fode aí, amigo. Não dá. E ainda tem assim, espera aí, amigo. Aí fica assim, é comigo ou é com o outro? Não, é porque ele está pedindo para aguardar, porque o amigo dele está vindo para a sala, para eles fazerem um timezinho escroto. Caralho. Abre a vaga, bora logo, bora logo. É, é. Deixa eu descer. Desce aí, cara, desce aí, que pô, tem que abrir uma vaga aqui pro amigo. Aí não vou descer nada, então vou te quicar. Aí deixa eu falar uma parada pra não perder essa onda, cara. A primeira é a respeito dessa, esses jogos de sacanagem que eu criava. É, quem jogava o Garena talvez se lembre que tinha um jogo chamado Sexo, Putaria para Todos. Genial, cara, genial. E aí o que acontece? Aquele, tipo, 98% de punheteirinho ia correndo pra essa porra desse jogo, né? Caralho, Sexo, Putaria para Todos. Deve ser tipo, sei lá, um piruzinho correndo atrás de uma. Enfim. Então, aí o que acontece? Não tinha nem YouTube na época, né, cara? Quanto mais. Mano, porra, quanto mais, né? Então, aí o pessoal ia correndo, mas não tava a sala. E o que aconteceu? Download desse jogo super rápido. Então, você só via o nego criar esse jogo. E aí você já conhecia, né? Eu, pelo menos, que era da gente, conhecia. E entrava só pra ver o nego entrando no jogo, que nem um maluco. Aí, quando carregava, entrava tipo uma genitália toda fodida lá, enfim. E aí o cara pegava, olhava essa porra e falava, vai tomar porra. Porra, que merda. E saía, puta vida, cara. Aí eu ficava lá só rindo dessa porra, com a mão na frente da cara pra não ver aquilo. Eu ficava só rindo. E a outra parada é que vocês falaram aí da questão de chamar um amigo, do cara ter que carregar um mapa e tudo mais. Cara, o Dota, ele é quase uma coisa chata se você comparar com a alegria de você entrar com o mapa mais atual da parada e todo mundo vir baixar aquela merda. E aí todo mundo vem, corre, não, vamos baixar o mapa novo, tal, qual é, amigo, deixa eu baixar aí. E você, como um bom host, você fala, não, tranquilo, cara, sou teu amigo, baixa essa parada, baixa lá, vai lá. Aí o cara vai baixando, e aí surge a lenda, a parada mais divertida do universo, que chama Kick 99, cara. É, o que acontece? O cara era clássico isso, cara. Clássico, moleque. Tu espera, só canais, tu espera os 5 minutos o cara ir lá, pacientemente. Pô, cara, tá legal mesmo, cara, deixou eu baixar o jogo. Aí vai lá, 97, 98, e o teu amigo viado que tá ali só pra ver as coisas acontecendo, ele fala, pô, Kick 99, Kick 99, o cara, não, tu não vai fazer isso, não sei o que, fala, pum, Kick. Caralho, aí, é a coisa mais divertida do mundo, cara. O cara sai, ele volta, xinga e sai de novo. Exatamente. Não, enfim, tem vezes que o cara sai, aí ele volta e fala, pô, qual é, deixa eu baixar aí, acho que, aí, bom. Não, pô, acho que deu erro, cara, baixa aí. Ele naturalmente cai de novo, né? Claro. Bem, tinha uma cacetada de Dota, uma porrada de hero diferente, e foi um cara que esse tinha nome, mas foda-se o nome dele, Steve Fick, também conhecido como o nickname de CS dele, Guinsoo, resolveu juntar a porra toda num Dota só. O nome, bode? Dota All-Stars. All-Stars, tipo Mario, sabe Mario All-Stars? É a mesma coisa. Patrocinado pela Converse, né, aquela empresa de tênis. E que porra é essa de Dota All-Stars agora, boy? Me explica. Como a gente falou, cada um fazia a sua versãozinha de Dota. Eu tenho aqui minha versão de Dota, eu criei 3 heroes, eu botei tais habilidades neles e eu balancei do meu jeito. Você criou os seus, ele falou, criou os seus, ele falou, cara, o que fode esse jogo é a falta de balanceamento e essa putaria. Cada um faz o seu jeito. Eu vou aqui juntar todos os heróis e vou começar a balancear. E aí o cara teve um trabalho homérico de pegar, sei lá, nessa época o quê? Uns 60 heróis, 70? Uh-huh. Começou a balancear e criar item pra diversificar. E foi incrível. Depois disso veio um cara que cagou tudo com uma parada chamada Dota Imba, né, cara? Falaremos sobre isso. Não, peraí, falta muito ainda. Qual é, cara? Com Hessel, Dota da Bahia. Criança, cara, tu começou a jogar Dota agora, você não sabe de nada. Eu falei de Marimba, foi mal, cara. Não, o Guinsoo, ele pegou, ele começou a fazer isso, botou os heróis, deu vida ao Dota, né? Dota ficou muito popular depois disso, foi direto pra Lan House, moleque, que tomou lugar de Counter-Strike, foda. Antigamente você ia pra Lan House pra jogar um jogo, Counter-Strike, jogar o CS da galera. E depois virou Dotinha. Plus, jogou muito Dotinha na Lan House? Joguei muito Dotinha na Lan House, cara. Na verdade, não muito na Lan House. Quando eu peguei, comecei a jogar muito Dotinha, já tava já sozinho em casa, tinha um computador, só era um cara, pô, tô feliz. É rico. Cara. Mas jogava muito mapa de Warcraft. Dotinha na Lan House, não, cara. Pô, Debs. Fale comigo. Debs jogava na Lan House, não? Jogava muito na Lan House, leque. Nunca paguei uma hora de Lan House. Que isso? De aí, pau, que isso, novinha. Como? Se meus amigos estiverem ouvindo... Dentro do útero. Se meus amigos estiverem ouvindo agora, peço desculpa pelo prejuízo. Deve ter sido por isso que é faliu a Lan House, mas foi bom. Fale, cara. Não tem foi jeito. Foi bom enquanto durou. Nada ali. Não, vocês não entendem a lógica do negócio, cara. O cara tava ali porque ele sabe que na Lan House, tipo, só tinha virgem, tá ligado? Então, ter uma mulher da Lan House jogando, chamava mais 15 clientes lá pra dentro, cara. Entendeu? Ele era um cara altamente... Isso é verdade. Foi marketing, cara. Eu acho que a gente até falou isso na... na crônica de Lan House, mas tinha gente que levava a namorada, porque a namorada, tipo, ia fazer uma de boa namorada e ficava esperando lá, ali, tipo, do lado, o cara jogar o CS dele, né? Descarregar as frustrações ali pra encher mesmo o saco. Aí, ela ficava sentada do lado, os malucos passavam na frente da Lan House, porque a Lan House era porta de vidro, né? Podia ver o que tinha lá. Aí o nego olhava, caralho, tem uma mulher dentro dessa Lan House, moleque, eu vou entrar nessa Lan House aqui, vou ver. Que porra é essa, moleque? Caralho! Pô, o cara ia lá pra ver o Orkut, aí vê assim, caraca aí, tem umas garotas jogando CS ali, mano, pô, vou jogar essa parada aí. Então, na verdade, Debs, o dono da Lan House lucrou muito em cima de você. Você era garota propaganda ali de graça. Não, em cima de mim ele não lucrou nada. É. Não, não. Por minha causa, ele lucrou. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu, hein. Mas qual é a emoção de você estar perto das pessoas? Porque quando você tá online hoje em dia jogando um dotinho, jogando um LOL, um ROM, qualquer merda, Dota 2, você dá um ultra kill lá, não sei o que, mata todo mundo. O máximo que você pode chegar é escrever no chat assim, se fuderam seus merdas, LOLOLOLOLONET. BR ONET. Quando você tá lá na House, Debs, shit gets serious. Yeah. Cara, eu arrumei tanto problema na Lan House, não tem noção. Porque eu não gosto de jogar com a galera no meu ouvido assim, vai lá, faz isso aqui, aí, aí, aí, deixa eu dar Hadouken. Vamos aí. Eu gosto de jogar assim. Então, galera, o negócio é o seguinte, meio, top, bot, vamos lá. E aí, tudo bem, tem o estresse, você, pô, galera, vamos aqui, ó, aqui, não sei o que, fala mais normal. Agora, quando o nego fica, porra, caralho, ele quer, não. Aí eu já falava, meu irmão, com não, licença. Não, tu fala, colega? Colega, o bagulho é o seguinte, cala a porra da boca galera aqui, não, deixa, né, jogar Deus, esta bagaça. Não joga com o pessoal assim, aqui, tá? do Baixo Frente Soco, não, né? Oi? Você não joga com o pessoal do Baixo Frente Soco, não, né? Não, só joguei um LOLzinho, continue, mas no LOL eu sou muito ruim. Continue não jogando, porque eles são assim mesmo, de que você não gosta. É, ela vê lá. Só o Rania que é legal. Só ele. O único que é assim é o Comandante Cobra, que ele, na verdade, ele não grita, ele fala assim. Ele começa a jogar, aí no meio da partida ele fala, eu nunca mais vou jogar com vocês. Não, mas ele está tendo um comportamento normal dele. Isso não é, isso não representa nenhuma alteração no comportamento normal dele. Entendeu? Você quer. Aqui em cima, pepe. Não. É assim, sim. Parece que... Não, é assim, mas parece que tu não conhece o Mesh Splinter, né, cara? Como é que você vai falar com o Mesh... Tu já jogou alguma coisa co-op com o Mesh Splinter já? Tu jogou Scott Pilgrim? Jogou Scott Pilgrim comigo aqui? Joguei. Sabe quando você fala o Mesh Splinter, você fala assim, Mesh Splinter, vem pra cá. Aí o Mesh Splinter tá fazendo outra coisa. Aí você fala, Mesh Splinter, aqui, cara. Aí ele não faz ainda. Aí você fala, Mesh Splinter. Como na Lan House, assim, na vida real, né? E aqui, nessa vida virtual, nessa vida mágica do podcast. Nessa vida não... de ondas sonoras. Isso. Eu não sou uma pessoa, né, muito delicada. Eu pareço uma manada de elefantes, vindo com tudo em cima das pessoas. E aí, quando eu fazia alguma coisa, sei lá, dei um kill num babá que tava me xingando há 2 minutos. Aí eu gritava, ah, chupa meu ovo, porra! Aí uma vez, um menino da Lan House foi reclamar com o meu ex-namorado. Ah, pensei que foi reclamar com o dono da Lan House. Falar assim, quase isso. Tem uma mulher me xingando. Foi quase isso. Quase dono da Lan House. O nick dele é Minamoto, o menino. Oh, aí Minamoto foi fazer uma queixa. Falou assim, cara, porque sua namorada, quando joga Dota, pô, ela, né, fica gritando essas paradas aí, nego pode pensar várias coisas. Ela, né, é inconveniente, sei, né, lá. E aí o meu namorado da época falou assim, pô, cara, fala isso com ela, eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele, não, cara, sabe o que que é? Porque, pô, o nego pode pensar, ele, o quê? Que ela tem um pau? Não sei, né, cara? Fica chato. Aí ele me contou isso. No outro dia na Lan House, depois da aula, consagrado, tem que rezar. Aí eu cheguei e falei, qual é, meu namorado? Tranquilo, cara? Ele, tranquilo, pô. E qual é o teu problema comigo? Não, cara, nenhum. Falei, por que que você foi reclamar? Que eu fico falando do meu ovo, do meu pau, do meu caralho. Isso é um problema meu, cara. Ele não. Não é meu, né, pô? Isso é problema meu. Eu sou um traveco feliz. Não, eu sou bonita, meu peito é duro, não tenho plástica. Debs, você é muito foda se você terminar essa conversa falando: se tu tem algum problema comigo, vamos X1 no Rio. X1 no Rio, porra. Não, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, na boa, se alguém começar a achar que eu tenho pau, isso é um problema dele, eu tô cagando, amigo. Eu não quero saber, não. E é bom que ache mesmo, e vamos lá, vamos bater um X1 no Dota. E aí ele arregou. Ele arregou. O desabafo da Debs. X1 Roshan. Minamoto, se você tá ouvindo a gente aqui agora, cara, você foi desabafado. Nossa, eu tô me sentindo melhor depois da terapia de grupo. Aproveitando esse gancho que vocês estavam falando do que o pessoal fala durante o jogo e tudo mais, eu queria salientar o seguinte, cara. Eu não sei se vocês repararam, mas tipo, deve existir um clã, sei lá que merda que existe, que tipo, 95% de jogadores de Warcraft, eles durante o jogo, eles falam da seguinte maneira, tipo, tá esperando a ursa, meu! Pega a ursa, mano! Parece que eu tô sofrido, tá ligado? Eu não sei. Pega a ursa. A palavra da vez, a palavra da vez em qualquer MOBA BR é lixo. Isso, cara! Nossa! Caralho! Eu não entendo. Todo mundo ali é príncipe do Saiyajins, cara. Qualquer pessoa ali é lixo, é verme, inseto. Cara, acho que o comandante Cobra fez uma legião, hein, cara. Não, mas você não tá entendendo, Ilá. Você não tá entendendo. Qualquer coisa é lixo. Você faz alguma coisa. De comandante Cobra falando. Não, mas a palavra da vez é lixo. Eles escrevem, seu lixo. Que lixo. Merda, só tem lixo no meu time. Porra! Lixo, mano. Sai daí, cara. Porra. Aproveita o seguinte, conta pro pessoal a história daquele cara que joga com vocês aí, que é carioca, mas fala com sotaque de paulista. Com a gente? Quem é o babaca? Fala pra mim. Joga com o Solid, sei lá, joga com vocês aí, cara. Quem é esse traidor? Quem é esse viado? Vocês colocaram o cara numa conversa no Skype aqui, o cara começou a falar, Fê, mano, vou sair, não sei o quê, tinha uma pedra. Perguntei, Solid, esse cara é de onde lá em São Paulo? Não, ele é carioca. Por que ele fala assim? Porque ele joga muito online. Isso é viadando, cara. É mais ou menos por aí mesmo. Não sei qual é o pacto que eles têm, mas acontece muito no Dota. Caralho. Eu posso aproveitar que o Ninja Inimigo tava falando dessa coisa da palavra da vez? Diga. Que quando eu jogava Dota, era assim, o hero do inimigo sumiu. Miss bot, Miss mid, Miss top. Aí no LoL é tudo Mia. Mia, Nasus Mia. Mia, Mia. Não, mas tem... No cara, quem Ron Mia, SS. No quem Ron Mia SS. É gato. Quem Mia é gato? A parada é Miss. É, agora tá. Começa a falar Miss in Action. Tem que falar assim, porra. Mia é o que a Débora falou. Não, e quando eu falo Miss, o nego fica, hã? Miss o quê? Porra, Miss animal. Miss universo, né? Porra. É. Miss. É, porra, animal. Mia o quê? Gato Mia também, caralho? Não, Mia é Mia do Jaca. Isso. Mia! Mia! Escapa, olhe control, escapa, vai virar lobo, escapa, use o que sou, escapa, oh, oh, oh. Escapa, é olhe control, escapa, vai virar lobo, ei, escapa, Peach. Use o... E você, tem nome, policial? O meu é Radamante. Tô precisando da sua ajuda pro CF. E por que você acha que eu vou te ajudar? O que eu vou ganhar com isso? Vai ter a chance de jogar um dotinho de novo. E outra coisa, ela vai jogar no nosso time. Então tá beleza, mas eu solo. O Guinsoo fez essa porra, juntou, fez popular, foi popular na House e tal, mas ainda tinha... Quem é Guinsoo? Só pra eu ficar claro. Guinsoo é uma pessoa, é um ser humano. É um item. Guinsoo é o nickname do... São dois itens, na verdade. Mas é um cara só? É um cara chamado Steve Vick. Ele é o criador do Dota All Stars, que juntou... Ele tem rosto, ele tem foto, etc? Ele é um homem sem rosto. Ele tem rosto, ele inclusive foi contratado pra fazer o League of Legends. Falaremos porque sobre pode isso. Porque podia ser um pseudônimo coletivo, entendeu? Entendi, não, mas ele é um cara só. É uma pessoa só. É um pirocudo, um maluco muito pirocudo, então. Não, ele fez. Ele já abriu a piroca dele pra falar que ele é. Não, é pequenininho. Não, ele fez uma parada simples aí, foi tranquilo que ele fez, só balanceou o jogo todo. Não, mundo. Então, quem balanceou não foi ele. O responsável pelo balanceamento do jogo e quem fala que é o verdadeiro herói, Eloy, virar o Cebolinha agora. O verdadeiro herói do Dota, o cara que deixou a parada perfeita e mega balance, é o Ice Frog. Pluff. Meu irmão, Ice Frog. Meu irmão. Pluff. Eu discordo. Eu acho que quem deixou o jogo balanceado foi o feedback dos jogadores. Cara, mas na teoria, é um jogo. Pra balancear esse jogo é muito simples. É estatística, cara. O cara pega o herói que tá matando muito, tá ligado? Estatística. Aí ele vai e tem que pegar, faz umas coisas pra deixar o bicho mais fraco um pouco. Não é tão até balancear, beleza. Cara. Mas não é tão simples esse, assim esse também, é né, Pluff? Porque quando você faz isso, olha só. Quando você faz esse. Vamos supor, tem um hero que é mais apelado que o normal. Aí quando você nerfa ele pra deixar ele no outro nível, o nerf nele vai influenciar outros personagens. E claro, o personagem claro. Dentro desse nerf vai ficar apelado. E vira uma bola de por isso que tem que ser milimétrico, tá ligado? Um nerf milimétrico, cara. E tem que fazer, ficar fazendo isso até testando. Por isso que tem milhares de versões, cara. Por isso que tem versão beta e versão estável. Por isso que é uma parada bizarra pra fazer pra uma pessoa que, tipo, faz de graça no tempo livre dela, entendeu? Não, com méritos dele. O cara é pica, pô. Por isso que eu falo. Você tá falando que é fácil pegar as estatísticas e balancear, mas tem que lembrar que o jogo foi feito em cima do Warcraft. É, não tinha como pegar essas estatísticas de molezinha. Não tinha essas estatísticas assim, não. O Pluff tá falando que é fácil. Não tinha, mas o método é esse, pô. Ah, com certeza, o método é esse, mas é foda. O que é assim, é muito complicado o cara balancear. E eu li sobre o Ice Frog e eu vi que ele era aquela pessoa, sabe aquela pessoa que, aquele nerd que nunca sai de casa, não fala muito. E no canto, o nome dele só aparecia, tipo, no cantinho ali, Dota All Stars, embaixo pequenininho. Ice Frog! As pessoas só ouviam falar dele quando ele botava a atualização no site lá do Dota e tal. E um dia ele desapareceu, que ele falou assim: ah, fui contratado pela Valve. Encontrei uma mulher. Aí falaremos onde isso foi dar. Daqui a pouco. Pra igreja. Depois dos e-mails. Mas. Cara, mas antes de ser contratado pela Valve, já tinham outros MOBAs aparecendo aí, cara. Sim, sim. Mas antes de entrar no campo dos outros MOBAs, vamos tentar entender por que Dota é um jogo tão popular. Eu vou pedir a sua opinião, senhor Eternidade. Assim, pra você. Que é legal. Por que MOBA faz tanto sucesso? É tão popular e lançou tantas versões diferentes. Cara, você deu essa resposta há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás tá errado. Foda-se! Deu a resposta há pouco tempo atrás. Você falou que o jogo é simples de se pegar, de se aprender, de começar a jogar. Só que ele tem uma complexidade tal que a curva de aprendizado continua sendo enorme mesmo assim. E você pode sempre melhorar, mesmo você já sabendo jogar. Mas é engraçado, porque, vamos supor, StarCraft. StarCraft é um jogo em que você joga online, você vai ter os seus personagens lá. Cada partida, obviamente, por ser player versus player, vai ser sempre diferente uma da outra. Mas chega um tempo que você acaba enjoando. Você mesmo já enjoou, senhor Eternidade, de StarCraft. Você não joga tanto como você. Não enjoei. A verdade não é essa. A verdade é que eu reparei que eu tava perdendo meu tempo jogando StarCraft. Ele foi jogar. Foi por isso não. Quando você tomou um rebaixamento lá da porra do Master. Exatamente. Eu deixei de ser Master. Foi isso mesmo. Mas é engraçado porque esses MOBAs, eles ficam populares e continuam populares. Dota? Quantos anos tem Dota, cara? 2002. A gente tá em 2012. A gente tá falando de um jogo que tem 10 anos e a galera joga a vera ainda. Beleza. O Street Fighter 2 Champion Edition tem mais de 20 e aqui o fliperama aqui na minha rua fica cheio até hoje. Tudo bem, Lápis. Eu tô falando uma febre. O cobrador do cachê central tá lá jogando agora, se for Eu tô falando, Lápis, uma febre no nível Counter-Strike que humilhou a duração de Counter-Strike. Counter-Strike não fez sucesso por 10 anos assim, blá, blá. Fez um sucesso. Cara, mas veja bem. Veja muito bem. O Dota é um jogo que ele, tudo bem, ele tem 10 anos, mas ele foi sendo atualizado assim, desde lá. Ele tinha, sei lá, 10 heroes e agora tem 200, sacou? 200. Era, foi lançando novos heroes, foi balanceando, foi tweakando, foi botando novos itens, botando mas novos modos. Isso é uma das coisas que eu acho. Nos MOBAs que a gente costuma jogar, porque tem esse lance do hero, né? Você escolhe um herói pra jogar. Então você tem uma opção gigantesca ali de heróis, sei lá, 100, 200 heróis pra você escolher e jogar. Cada herói é diferente, tem as habilidades dele, tem os itens que são melhores, você pode, além das habilidades dos heróis serem diferentes, você pode comprar os itens que você quiser pra customizar. Então, se você for fazer uma combinação de heroes e builds e times, cara, é infinito, basicamente. Então, cada jogo é muito diferente. Pra mim, eu acho que isso é um grande fator do MOBA, assim. Você vai jogar várias vezes e vai ser sempre muito diferente e vai ter muita coisa que você não fez ainda. E você nunca vai fazer tudo. É, nesse ponto, o Counter-Strike não tem nada disso, né? Por isso que o Counter-Strike morreu, na verdade, Fortress deu lugar ao Team Fortress, que aí já pega exatamente esse lado. Team Fortress uma parte muito mais. Exatamente, tipo, Team Fortress tem um paralelo muito maior. Isso. Não, cara, Team Fortress tem chapéu, cara. Então, exatamente, a durabilidade do jogo... Aí, agora a Dota tem chapéu também. Dota tem chapéu. Caralho, a Valve é uma filha da puta, ela quer meu dinheiro, essa empresa escrota. Fala já comprei, já gastei dinheiro com essa merda de Dota 2 já também. Ah, nem no otário. Já gastou, caralho. Porra, já não, comprei. Promoção de verão, chaves especiais, baús especiais, eu falei. É limitado, se eu não comprar agora, eu não vou comprar nunca mais vai ter. Eu preciso... Ah, eu comprei, cara. Meu Deus do céu. Daqui a 6 meses vai ter o DLC, a 10 dólares. Essa coisa da escolha do herói, geralmente é como se fosse fazer uma dungeon no WoW, assim. Tem que pensar o time pra ele ficar meio balanceado. E é um lance meio de sorte, cagaço, ou uma estratégia muito foda, porque o time inimigo pode estar muito mais apelão que o seu e você tomar no cu bonito, assim. Existe uma regra muito clara sobre o time inimigo, senhor Eternidade, por favor. O time inimigo vai sempre te oprimir. Exatamente. O time inimigo tem sempre as habilidades mais poderosas, o time inimigo sempre tá com a organização perfeita. As habilidades e tem sempre de escapar, um MH. Isso. Ah. É, tem sempre map hack, as habilidades de escapar estão sempre disponíveis. É, então tudo é mais entrosado. O cooldown tem sempre um segundo. As runas são sempre perfeitas. E ele sempre sabe exatamente o lugar onde você tá. Exato. A internet deles é fantástica, porque nunca dá lag. Isso. E deve estar no Skype. A alavanca que ele joga é melhor. Sempre. Se ele tiver 1% de crítico, de chance de crítico, todos os ataques dele são críticos. Exato. Quer dizer, todos não, o bastante pra te matar. É, exatamente. Aproveitar que estou falando aí dos heróis, cara. Acho que pro cara que é zero à esquerda e nunca jogou o Dota, ele tem que entender que tem uma variedade. Cara, são o quê? 60 heróis, 70 heróis, 100 heróis? Muito é herói. É muita tipo variedade. É tipo um, dois, três. É herói pra caralho. É tipo 150 heróis. E a exemplo do Warcraft, cada herói tem 3 magias ou mais, simples, e um ultimate, que é a magia que ele só pega no level 6, 11 e 18, é isso? Isso. É super magia. Isso. E o nível máximo do jogo é 25. Então, o jogo é muito competitivo, cara. Tu tem que pensar, porra, eu posso me esforçar um pouquinho agora pra pegar o level 6 mais rápido, pra ter ultimate pra poder fazer uma parada agora, ou eu posso não, deixar o meu companheiro pegar o level porque eu sei que ele vai matar mais rápido se ele pegar minha experiência no meu lugar. E Pluff, ainda vai um pouco mais complexo que isso, porque depende muito do seu personagem. Às vezes tem um personagem que é muito mais importante ele ter um ultimate do que ter qualquer outra coisa, porque o ultimate dele stun a galera em volta, dá slow e tal, é muito melhor pro teamplay. Outros, é melhor ele pegar gold, ficar andando pelo mapa jogando ward e outras coisas assim e não focar tanto em level. Porque tipo, quando você começa a jogar Dota, a partir do Warcraft, tudo é uma brincadeira, cara. Aí você entra no YouTube e vê os asiáticos jogando. Aí o cara da Last Hit, da Deny, ele usa o Fog, cara. Fog, pra quem não sabe, é uma zona apagada do mapa. Você não consegue ver quem tá ali, tá ligado? Onde se esconde. Às vezes o cara tá te vendo, mas você não consegue ver ele. Os caras usam o Fog de um jeito que... Puta que... Cara, eu não tô lembrando agora do nome de nenhum deus do Dota, mas... Você pega o vídeo do Dota Best Players, cara. Você vê, você fica alucinado. Tu fala, eu nunca vou fazer isso. Só com sorte. Sabe o que é isso? É time inimigo. Você nunca tá no time inimigo. Aquilo ali é gameplay dos times inimigos. Ah, não, você não é ninja inimigo? Como é que você nunca tá no time inimigo? Você é uma traíra, hein, filha da puta? Eu digo isso. Caralho, mas é um traidor mesmo. Traidor, parceiro. Sai do meu podcast. Não, e fora isso, tem herói de... Tem 3 categorias. Strength, agilidade, força, agilidade e inteligência. Então, nisso, você já categoriza, tipo, o de força é o cara que retém mais vida, que resiste mais. De agilidade é o que bate mais, que é o que fica mais forte no final do jogo. O de inteligência é o herói que é o suporte, que às vezes da vida, usa magia. Uhum. E dentro das categorias tem outras ainda, que tem o Carrier, que é o cara que carrega o jogo. Tem o... Carrega o jogo que tem... Era pra explicar, né? Carrega o jogo é o cara que você... O time vai depender muito dele. É o tanque? Não. Não. É o cara que... Ele é o cara que fica no posto no final, cara. É isso. O cara que, se você investir nele, entendeu? O time joga pra ele, ele no final mata todo mundo sozinho. Isso. Agora pra alguém ser lag. É o cara que no final do jogo tem que ficar muito forte pra descompensar a porra toda. Entendi. Que tipo, tem... Cara, é um jogo... São 5 pessoas, é estratégia. Aí que tá. Você pode montar a estratégia perfeita, você deixou o cara fortão no seu time lá, o Pata, level 25, com os melhores itens do jogo. Aí o filho da puta do time adversário faz um item específico e destrói toda a sua estratégia. Aí você vai ter que reverter totalmente o jogo que você tava 40 minutos fazendo pra tentar barrar aquele item do cara. Sim. Assim, é uma complexidade absurda, cara. Absurda. É assim, dentro do mesmo jogo, dentro do mesmo jogo, você enfrenta várias coisas. Essa dificuldade escala muito de acordo com as pessoas que estão jogando, né, também. Por exemplo, você vai jogar com um bando de noob, o jogo é muito simples, muito... É, vai lá, mata o monstrinho, mata o inimigo e acabou. Aí, conforme as pessoas vão aprendendo a jogar, elas vão usando táticas. E as pessoas vão aprendendo mais a jogar, vão usando contra-táticas. E fica a parada muito mind-blowing, assim. Tem uma coisa assim, vocês estão falando de item, né? Tem o bichinho que ele carrega o seu item e leva pra você, que é o mais conhecido como galinha. E a galinha é uma coisa incrível. Só que é muito legal quando o time inimigo já tá naquele estágio assim que você fala, caralho, fudeu, acabou o jogo. Aí você consegue fechar o item que vai fazer de você o cara mais foda da partida. Aí vai um inimigo que tá no fog e mata a galinha, enquanto ela está levando o seu item. Aí você chora muito, chega no Twitter. O cara ganha um item bom. O cara ganha um item bom, é. E você não ganha nada. Você ganha todo o seu dinheiro jogado fora. Dota é um jogo social, muito competitivo, relativamente rápido, né? Só que às vezes... Peraí. Como assim Dota é um jogo social, cara? É um jogo social porque envolve você jogar... Envolve xingar as outras pessoas. Você monta time, fica falando com seus amigos enquanto joga, você tem que jogar com outras pessoas. É muito importante você conhecer as pessoas com quem você tá jogando, conhecer a posição em que é melhor pra elas ficarem, porque a posição é lá, já sabem. A ponto de deixar saber a melhor posição, né? Se ficar de ladinho, é, entendi. Exatamente. É na posição da RAM. É um jogo relativamente rápido, né? Às vezes demora pra cacete, dependendo de como tá indo o jogo e tal. Ele é estrategicamente complexo. É tipo sexo mesmo, né? Às vezes demora. Entendi. Ele é complexo na sua estratégia, então ele é uma combinação muito sinistra. Por isso que ele é viciante. As pessoas... Vou entrar nesse aspecto do vício do Dota. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não quero jogar Dota porque eu tenho medo de me viciar que nem Diablo, que nem o WoW. As pessoas têm uma visão diferente. O lance do vício em Diablo, em WoW, nesses MMOs, nesse tipo de jogo, vai mais do Skinner Box, né? Naquela coisa de você ir lá todo dia, ficar pegando recompensazinhas e tal. Dota não. Dota, ele te dá aquela sensação de recompensa de vitória e de time, de você trabalhar em equipe pra vencer o obstáculo, perder ou ganhar, e isso... Cara, o Dota, o LoL, o ROM e tudo mais, ele tem uma parada que é: só é divertido quando você ganha. E quando você ganha, não, de preferência, não. Quando você ganha, é de muito. Não, cara, não. É sempre uma merda perder. Muito competitivo, é muito divertido, cara. Não, é muito divertido, mas quando acaba e você perde, é uma merda. E o maluco ainda escreve no barral. Jogo. O maluco ainda escreve assim pra todo mundo assim: seu merda, foi muito fácil. Bad game. É lixo. Só botar easy. É o meu tá easy. Não, e fala que o time dele é ruim também. Meu time era ruim, mas ganhei mesmo assim, seus lixos. Meu time era lixo e ganhei de vocês, seus lixos. Não tem coisa pior do que você estar num jogo que já passou de uma hora. O jogo, no máximo, chega a uma hora, mas raramente passa de uma hora. Um jogo de 1h15. Assim, e numa jogada, numa cagada de um membro do seu time, os caras viram o jogo e levam. Acontece. Acabou a amizade. Caralho, é muito decepcionante. Teve um caso de um amigo nosso no Skype jogando com a gente na época do Dota 1 ainda. O cara deu swap e mudou de time por causa disso, no meio da partida. Foi, cara. Não, eu vou te falar, Bode, o que aconteceu com a gente quando a gente tá numa partida de 70 minutos, assim, e alguém faz merda e perde o jogo, rola um silêncio no Skype. Ninguém fala nada. Silêncio constrangedor. Fica aquele mega silêncio constrangedor. É o cara que fez merda e fala assim, então, galera... Se fosse eu... Dá duas coisas, né, galera? O mestre se fosse eu fazendo a merda... Não, o mestre Peter não fala nada, mas se fosse eu falar, porra, galera, por que vocês não vieram barão comigo? Era pra fazer barão. Cara, vocês falaram essa parada de vício aí, que é diferente, Dota e tudo mais, do World of Warcraft, mas tem um outro lado da moeda também, né, cara? Porque o Dotinho, ele tem um problema, que é exatamente esse lance da derrota e da vitória, que você tá 1h30 da madrugada, você precisa dormir pra acordar no dia seguinte às 7 horas da manhã, mas você perdeu a porra do que seria a última partida do dia. Então tem a porra do retorno da honra, tá ligado? Você tem que jogar pra sua partida, porque você não pode dormir com a derrota, exatamente. Cara. Não, não, não, não é você, exatamente. Você não. Você desce com conforma. Você fala, falou galera, vou dormir. Aí o teu amigo filho da puta vira, você vai dormir com uma derrota? Senhor Eternidade, qual é a regra da saideira? Quais são as regras da saideira? Antes da regra da saideira, existia a regra que era a seguinte. Você falava, cara, vamos jogar até perder. Exatamente. Aí você jogava, perdia. Aí quando você perdia, falava, porra, não vai sair. Pode ser a última. Né? Não vai sair com gostinho, da derrota. Aí, e aí pra proteger esse tipo de situação de você ficar até as 8 da manhã, 9 da manhã. No loop infinito. Aí a gente criou a regra da saideira. O que é a regra da saideira? Pra você acabar com o streak infinito de jogos, você fala, essa é minha saideira. Antes do jogo começar, quando você tá escolhendo os heróis, você fala, essa é minha saideira. Não, tem que ser antes. Isso, exatamente. Fala, essa é a saideira. E aí, quando você fala que essa é a saideira, você pode ir embora feliz, dormir. Direito. Quer dizer, você vai perder e vai pensar, caralho, custa a derrota na boca aí. Mas se você perder e for muito frustrante, você pode virar pros amigos e falar assim, galera, eu preciso de mais uma, a nega da saideira. Eu vou com o direito de dormir, né? Falando em dormir, vale lembrar os viradões, né? Virador. Boa. Aí, falando em saideira, vamos aproveitar que o Mestre Splinter chegou e vamos fechar o podcast, galera. Faz a parte 2 depois. Demorou então. Você quer falar alguma coisa do Corujão, Debs? Pô, é porque eu acho legal, assim, ainda mais pra quem nunca fez um viradão na Lan House, pô, não sabe o que tá perdendo, que tipo, não tá perdendo nada, mas era maneiro. Já perdeu. Agora que você já falou perdeu. Que não tá perdendo nada. Não, cara, mas era muito legal, porque entra no que a gente tava falando, de, pô, jogar com a galera, não sei o quê. O problema é, como a Lan House é sempre um lugar soturno, escuro, absurdo, você nunca vê a hora passar. Isso. E aí, quando você se dá conta, acabou a sua hora. Aí você fala, caralho, que horas são? Acabou o seu dinheiro. São 9 horas da manhã. Beleza, vamos comer um negócio. Aí, tá bom, todo mundo come. Acabou de comer e fala, e agora, cara? A gente vai dormir? Pô, bora jogar um dotinho antes de ir embora, cara. Aí volta todo mundo pra Lan House. Dotinho. E joga mais um dotinha. Tá ligadaço, sabe como é que é? Tipo, CS, Warcraft. Você passou, pô, sei lá, 10 horas jogando aquela porra madrugada inteira. E aí você sai de manhã pedaço, mas aquele sol na tua cara meio que derrete o seu cabelo, o seu caso, assim, você... Porra, é foda, cara. É outro mundo. É muito maneiro. Só pra fazer um parênteses aqui, aí em 2005, na primeira BlizzCon, a Blizzard reconheceu o sucesso bizarro que foi Dota e fez um mega torneio nesse evento. De Dota, não foi nem... Dota. É. O evento era de Warcraft, da Blizzard, né? E botou um mapa desconhecido, que era um mod do Warcraft, que não é original, da criação deles. Abriram um espaço pra um campeonato de Dota no evento da Blizzard, cara. Mundo, não misturar com essa gentalha. Mundo, esmaga like a boss. Agora, qual é o grande problema de Dota, né? Dota era um mod. Você precisava ter o Warcraft 3 pra jogar. E tinha um grande problema quando você queria jogar, que a gente falou que era o matchmaking, né? Não, bot. Exatamente. Como a gente falou, você tava sujeito a todo tipo de gente. De um príncipe dos Saiyajins a um coreano maluco. Então você... É foda. Você podia lidar com qualquer tipo de gente. O cara que tá no meio do jogo porque não tinha punição nenhuma, já que efetivamente não tinha um host, não tinha um server. Não, tinham então medidas paliativas, né, cara? Por exemplo, pra quem jogava no Garena ou na Battle.net, tinha a tal da Banlist, cara. Sim, a Banlist era um clássico. Pô, é um softwarezinho paralelo que você usava. A ideia dessa parada era muito boa, que era você, tipo, controlar os jogadores, a galera que fosse mal educada, que fosse que quitasse do jogo, você evitava que essas pessoas jogassem. Mas com o tempo, como todo mundo podia baixar essa porra desse software, todo mundo podia ser o host do jogo, o admin, começou a ficar uma merda. Porque como essa porra tava na mão dos brasileiros, começou a falar, ah, você é lixo noob. Você não deixou eu pegar solo mid, ban. Ah, falou palavrão, ban. Sacou? Fulaninho Kitter. Ah, não, ban. DL, fez download, ban. DL, é. Ban. É amigo do cara que quitou, ban. O pior, chegou ao nível de ter um sistema de drop no meio do jogo. Você dropava o cara que tava matando a Então, de querer conseguir quicar, burlar o Warcraft. Cara, isso é muito absurdo, isso é ridículo. Era ilegal. Isso é muito não, brasileiro. Tinha tudo pra dar errado. Nick Puff, lembra Nick Puff? Caraca. O neguinho botava cor no Nick, aí você não podia achar a pessoa na sala. Eu lembro podia disso. Banir. Eu lembro disso. Cara, de hack, cara, tem melhor. Pra falar de hack, tem o Map Hack, né, que é o mais famoso, que é o que você tira fog do jogo, você tira isso. As áreas sombreadas. Então tu ganha vantagem absurda sobre os outros jogadores. E cara, faltava um controle ali. E esse jogo precisava virar um jogo comercial. Só que, qual era a grande sacada? Você não podia chegar e sair vendendo esse jogo. Porque esse jogo era grátis, né, cara? Você jogava um mod aí na internet do Warcraft. Tudo que você tinha que ter o Warcraft 3, que era um jogo já que já tava bem barato. Não tinha. Todo mundo já tinha pra jogar e tal. Quem não tinha, chegava no garimpo. Não tinha, né? Quem não comprou baixou. A gente nessa época. Pois é. E as empresas olharam e falaram, cara, olha essa porra. Esse mod que tá fazendo o maior sucesso. A gente tem que fazer um jogo assim. A gente tem que mandar um Sharingan nessa porra, copiar e lançar um jogo foda. Peraí, a gente tá citando Naruto agora. Manda um Shang Tsung. Usa um termo melhor. Beleza. Mandar um Shang Tsung na parada, copiar boladão ali, lançar. Várias empresas tentaram fazer os jogos dela, tentaram vender o jogo e tal. Não deu muito certo. Por exemplo, Demigod. Alguém já ouviu falar em Demigod? Já. Tinha vendendo. Tu já jogou, Senhor Eternidade? Não. É um jogo. Já ouvi falar. É um jogo tipo Dota. É um MOBA. Não, tipo Dota. Que você comprava lá. Só que, cara, era meio viajado o jogo. Não funcionava direito, tipo. Cara, que irado esse jogo. Era o jogo que você comprava lá. Cara, deve ser muito irado esse jogo, cara. Não. O que eu tô falando é, você comprava pra jogar o multiplayer dele. E você não tinha gente suficiente pra fazer um matchmaking maneiro. Não funcionava direito. Era mega quebrado. Não era equilibrado. Os gráficos tentavam ser mega mais maneiros que o Dota, mas só que não. Que é muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, a gente ficou sabendo que o Guinsoo, ele saiu e falou assim, vou entrar pra essa empresa. Ah, vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, acho que é uma boa. Vou entrar pra essa empresa aqui chamada Riot. A Riot contratou o Guinsoo no começo do desenvolvimento do jogo, chamado League of Legends. Só que eles tiveram uma sacada que eu acho genial. Vou perguntar, Bluff, qual você acha que foi a sacada mais genial do League of Legends pra ele se tornar tão popular? Não faço a menor ideia. Alguém quer chutar? Alguém quer chutar? Posso chutar? Pode chutar. Eu acho que é justamente isso que a gente falou. Você não tem map hack, você tem um server, você tem um sistema de ban que funciona. Tudo que as pessoas era a deficiência do Dota 1 que tava no Warcraft. Mas isso, você pode ter no Demigod também. Só que o Demigod não era balanceado. E o LoL, bem ou mal, mesmo sendo um jogo idiota de gente retardada, é balanceado. Eu discordo. Eu queria dizer que, assim, ele é muito parecido com o Dota. O Dota já era um jogo muito divertido e ele pega praticamente a mesma fórmula, só que ele torna um jogo mais acessível. Pra qualquer macaco brasileiro poder jogar tranquilo e matar os caras e falar, matei. E outra coisa, tem um sistema de matchmaking que é bem feito, então quando você é horroroso, você só pega gente horrorosa e aí você consegue matar aqueles caras que são horrorosos e você fica todo felizinho que você fez 25/0 com... Eu acho que é uma recompensa mais que o League of Legends tem no sistema de heróis bloqueados dele, cara. Isso é verdade. Porque também. Você, a recompensa do MOBA é você ganhar a partida, ok. Mas isso é a curto prazo. No League of Legends você ganha um dinheirinho virtual do jogo. Você pode gastar dinheiro de verdade pra ter mais vantagem, mas você tem recompensa por ganhar uma partida. Uhum. E aí você junta dinheirinho pra poder comprar bonecos extras que não estão desbloqueados pra poder ter mais vantagens ou tá sempre com seu boneco favorito desbloqueado, entendeu? Boneco é uma palavra foda. É muito melhor que hero. Então a partir de agora a gente não fala hero, é boneco. Cara, boneco. É boneco. Não. Eu concordo com você. Eu que tava errado em falar hero. Eu sou um merda. Obrigado. Você falava hero? Eu tava falando hero. Eu sou um imbecil. Os bonecos trazem uma grande complexidade do jogo. Eu concordo. Você vai desbloqueando os bonecos. Muito foda. Só que League of Legends é de graça, cara. Você não Dota paga também. Dota, você tem que comprar o Warcraft. Teoricamente, né? Teoricamente. É. Não, Warcraft você tá falando... é pago, né? Pera aí. Pô, você baixa MP3, você baixa Warcraft, cara. É verdade. Curti a lógica aí. Entre todos esses produtos comerciais, com exceção do Dota 2, que foi o último que lançou, o League of Legends era o gratuito, cara. Então era o mais fácil da pessoa chegar lá, criar uma continha de graça, chegar lá e jogar. E ponto. Você não pagava nada pra jogar. A única... Aí você fala, pô, como é que a pessoa faz dinheiro com essa porra? Mestre Splinter? Chegou a sua hora de brilhar, moleque. Vou ir com um cometa. Eu vou ter que falar agora sobre o método mais poderoso de ganhar dinheiro, a cauda longa. Vai falar de WoW agora? Não. Vou falar de microtransações e o poder de consumir a alma das pessoas aos poucos. Cauda longa, chega... cara. Pode ser compreendido como rabo grande, né? Então se você tiver rabo grande, você ganha mulher melancia. Dinheiro. É. Não, cara. Basicamente, a ideia é que você seduzindo o seu jogador, ele de bom grado vai querer aos poucos contribuir contribuir com o jogo comprando uma nova skin, comprando... Tipo, contributa, né, isso aí. Seduz o seu cliente aí. É, lógico, a técnica das mulheres, pô. Você seduz o cara e aos pouquinhos ele vai comprando uma coisa aqui, outra coisa ali. É isso aí, cara. É tipo isso. Aí você chega e fala, beleza, isso é pra jogar de graça. Pô, você não, se você não pagar, você pode continuar jogando. Você não perde em nada pra quem tá pagando. Porque o que você tá oferecendo por dinheiro são detalhes cosméticos. É uma nova skin que faz seu personagem parecer diferente dos outros, mais maneiro, com efeitos visuais diferentes. Você pode até acelerar algumas coisas. Você pode comprar... Ah, eu quero ter um acelerador de experiência. A partir de agora, eu vou ganhar 1.5 vezes da experiência que eu ganhava antes. Levando em consideração... Rapidinho, só um parênteses. A experiência não influencia em nada, assim, no gameplay, no combate. Porque quando você evoluir, você vai jogar com outras pessoas no matchmaking lá. Na verdade, você pode comprar as runas no LoL, né? Mas você não pode comprar com dinheiro de verdade as runas. Sim. Runa você não pode. Mas a experiência é o IP que você tá falando. Isso. Não, IP, experiência é o... Não tem um item que dá mais IP partida, não? Então. Tem também. Aí então já tá desbalanceando, amigo. Por quê? Não. Porque com mais IP você pode comprar runa. E aí? Ah, mas a runa você só vai mais tempo. Você pode comprar efetivamente de qualquer maneira, você só demora mais. Exatamente, mas então você tá comprando uma vantagem, não só a cosmética. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, a vantagem é... Você pode compensar com o tempo, não é como se fosse, sei lá, um Ragnarok, que você pode ter um item que mesmo que você jogue 20 mil milhões de horas por dia, você não vai conseguir aquele item que é melhor pagando, entendeu? Cara, mas se você pensar que tempo é dinheiro, você podia estar gastando esse tempo trabalhando como gari e ganhando dinheiro. Exatamente, você podia estar coletando latinha? Podia estar coletando latinha lá. Podia estar farmando item em qualquer jogo pra vender depois também. Exato. Podia estar matando, podia estar roubando, mas tá aqui vendendo a sua bala pra alegrar a sua viagem. Exatamente. House 50,000. Agora... Por causa dessa filosofia de puta que seduziu e agora eu jogo essa porra que nem um viciado, eu provavelmente já gastei mais dinheiro com esse jogo do que eu qualquer jogo que eu tenha comprado. Que ele, um jogo engraçado, que você né? Comporta. Porque é uma filosofia de puta e que a puta é você. Sim. Mentira. Não é. Porque você tá pagando pra poder consumir. Cara. Exatamente. Então aí que tá, mas nesse caso, a puta é você. A puta nunca pagou pra eu comer, cara. Não, ela tá dando morte. A puta é a Riot. A puta é a Riot. Mas você é a putinha da Riot, entendeu? Então você é a putinha da puta. Caralho. Inception. Puta Inception. Dota foi um jogo muito popular, deu início ao grande fenômeno que... Peraí, como assim? Digamos, foi, não? É. Ainda é um jogo muito popular. Tá sendo, né? Tá sendo. Dota 2, não é Dota 1. Dota 1 é mesma merda, cara. Não é. Vai jogar Diablo 1, então. Não existe ainda, cara. Olha só. Caralho, ignorância do caralho. Dota 1 é... Ignorância é banco. Dota 1 ainda tem muito mais gente jogando do que Dota 2. E... Dota 2 não existe ainda, teoricamente. Dota 2 tá em fase beta, né, cara? É closed. Isso, é mega closed. Mega Close, já vim de... Porra, pra caralho. Foi entre aspas. É que nem o Gmail. O Gmail é beta. Eu vou dar spoiler aqui. Dota 2 é exatamente igual ao Dota 1, só que mais bonito e com a interface melhor. E com chapéus. E com chapéu e tira o seu dinheiro. Exatamente. E é golpe de bandeira. É, a Riot, criando o League of Legends e trazendo o Guinsoo pro desenvolvimento, tentando trazer uma parada muito mais nova, fazendo matchmaking, você podendo clicar lá, quero jogar agora. E o sistema vai procurar pessoas que têm o mesmo nível que você e vai proporcionar a você uma experiência mais agradável do que entrar na sala do Lololol 99 Ban Kick. Já deu um pulo pra... Cara, mas pera aí, o Ban foi substituído por reporte agora. Reporte, né? Só seu que... lixo por reporte. Só que reporte não, porra, não é... É, só que não é tão efetivo quanto o Ban. A Riot quis mudar o nome do gênero, porque todo mundo falava, pô, vamos jogar aquele jogo tipo Dota ali, que é o LoL, é um Dota novo. Aí eles estão tentando forçar a barra. E eles que começaram com esse negócio de MOBA, que é Multiplayer Online Battle Arena. É Massive Online Battle Arena. É, agora que eu reparei uma parada, a gente que ignorou o Heroes of New Earth, né? Tipo... Ah, eu vou chegar agora em Heroes of New Earth, cara, tá na pauta. Vem depois. Tá na ordem errada, cara. Olha só, o não é Massive? Porque não é massivo, são 10 pessoas por partida. Mas só tem um M, como é que é Multi... É Multiplayer, é Multiplayer Online Battle Arena. Você tá certo, cara. Online Battle Arena. Cara, presta atenção. Cara, você tá certo. Olha só, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. São poucas pessoas nesse podcast que tem que passar de falar essa frase. Heroes of New Earth, senhor da eternidade. Cara, tô vendo aqui, MOBA é Museum of Bad Art. É, fiquei massa. Que aliás é muito bom. O Google não mente. Heroes Heroes of New World foi mega popular na fase free mega beta. Mega popular é uma palavra muito forte, mas... Tá, mas o maior sucesso dele se deu na fase beta dele, que era free. É, não, agora ele voltou a ser free depois, só que ele já não fazia tão sucesso. Ele foi pago uma época, você tinha que comprar o jogo. E por isso, ele não conseguiu um número tão grande quanto o LoL. Alguém chegou a jogar Heroes of New World? Não. O Granville. Eu joguei um bom tempo, quer dizer, um bom tempo é forte, mas eu joguei um você pouquinho. Você comprou ou você jogou, tipo... Não, eu joguei de graça, eu joguei quando já era de graça. Entendi. E o que você acha de ROM? ROM é a mesma merda que todas essas porra. É exatamente a mesma merda que Dota. Exatamente. É igual a Dota. Só que muda o nome dos Heroes. Muda só o nome dos Heroes. Tipo, vamos mudar aqui. E o nome do jogo também. É, nome do jogo. Mas eu lembro que era muito bonito, cara. Porque na época que tu vai jogando Dota, o Dota ficou preso no tempo, que depende do Warcraft. Uhum. Então tu vê os jogos novos, tu vê, porra, eu quero um Dota novo, bonito, tá ligado? Não esse gráfico agressivo. Apesar de não ser. Aí quando veio o ROM, a galera migrou, tá ligado? Porque no mundo não mudava nada no ROM. A jogabilidade é a mesma, tá ligado? Só o estilo do jogo, o visual mesmo. Mas era muito, muito mais bonito. E nem não era tão mais bonito assim também, não. Era muito parecido com Dota esteticamente também. Pô, eu vi uns ultimates no YouTube, cara. Pô, era lindo. Mas eu não joguei, foda-se. O ROM, ele não conseguiu competir com League of Legends, porque League of Legends mantinha uma qualidade muito alta. Era bem normal. Cara, é outro jogo League of Legends, cara. Sim, mas assim, mas ele pega esse mesmo nicho de MOBA. Ah, sim, com certeza. E assim, se você vai falar, esse tipo de jogo, é difícil você roubar a base de jogadores do outro, né? Isso que é o mais importante. Você precisa de gente pra fazer o seu produto ser superior ao outro. Exato. Agora, você oferece um produto de qualidade gratuito e o outro com uma qualidade semelhante paga, porra, você vai jogar o grátis que tem uma qualidade equivalente. Cara, haters gonna hate. Tem mó galera fã. Jamais jogarei LOL, aquilo é coisa de viadinho, mimimi, só jogo Dota. Pra mim isso é coisa de hate. Pra mim isso é hater. Como a gente discutiu em fã. Não, isso é coisa de gente com razão. Exatamente. Eu concordo com o Mod. Não acho, cara. Eu não sei se é o momento agora, mas se você for comparar Dota com LOL, eu consigo enxergar pontos positivos nos dois jogos, cara. São dois jogos diferentes, cara. Exato. Eu tanto consigo jogar LOL quanto consigo jogar Dota. São que nem eu posso. Consegue não, tu é humilhado no Dota. Não. Calma aí, rapidão. Eu vou ensinar a lógica correta pra vocês, cara. Não sei se tá na hora de falar isso aqui ainda, mas atualmente, com Dota 2, que tem tudo que o LoL oferece, e é um jogo muito mais complexo, com muito mais variante que aquilo que a gente determinou, que é o diferencial desse estilo de jogo, não faz sentido o LoL continuar a existir. Será o Dota 2 vai totalmente destruir o LoL. Pode, você não conhece o LoL, cara. É. Eu conheço, joguei um pouco. Tu mandou um príncipe dos Saiyajins aí agora, hein, cara. Destruir o LoL, aquele velho. O bot vai sair desse podcast falando no Twitter, no Facebook lá, caraca, gravem com aqueles lixos do baixo frente. Jogadores de LoL agora. Eu concordo que o Dota é um jogo mais complexo, tem mais complexidades e mais variações. Porém, talvez até por fato de ser mais simples e mais fácil de jogar, o LoL atraia mais jogadores. É, isso que eu ia falar. Mas atualmente, você sabe jogar bem LoL, acredito eu. Bem uma palavra forte, mas tá. Então bem quando você joga Dota, provavelmente. Não, você não. Mindfuck. Isso é diplomacia, cara. Sim. Exatamente, exatamente. Ele não pode mais afetar a sua eternidade, está imune. Não falta complexidade, o fato das barracas crescerem de novo, isso não dá vontade de você ver alguma coisa um pouco mais complexa? Uma hora que você, pô, já entendi qual é a daqui, vou querer ver algo mais difícil, entre aspas? Cara, eu acho que a partir do momento que você tem pessoas dos dois lados, você pode gerar complexidade. É a mesma coisa, você pega um jogo de xadrez, ele é complexo. O jogo de damas, teoricamente, é mais simples. Mas teoricamente, não. Na prática, é mais simples. Você tem o que chama de xadrez de mulher. Mas se você tem... Aí tem o terceiro nível de facilidade, né? Que é o amarelinha. É mais fácil ainda. Tem o bambolê também. É o jogo da velha. Não, resta 1 é foda. Resta 1 é difícil pra caralho. O jogo da velha é complexo também. Resta 1 só dá pra zerar com walkthrough. E tenho dito. É fato. Mas a questão, a partir que você tem pessoas dos dois lados, você começa a explorar até a simplicidade. Você chega... Ah, beleza, a barraca volta depois de um tempo. Então, assim, isso é mais um fator que você tem que considerar na sua estratégia. Enfim, eu acho que justamente por ele ser mais simples... Cara, eu lembro exatamente desse exemplo de complexidade quando eu jogava Age of Empires. Na verdade, antes de jogar Age of Empires, eu jogava um joguinho de estratégia que se chamava Total Annihilation Kingdoms, que era também de temática medieval, e eu achava um jogo extremamente simples. Meus amigos jogavam Age of Empires, começaram a falar, não, eu fiz camelo, pra fazer pra contra-atacar camelo, você tem que fazer lanceiro. Mas tem que ser lanceiro do tipo tal, com a tal evolução. Se você não pegar a evolução de... com pedra, você não consegue enfrentar o camelo. Mas o cara pegou o camelo arqueiro. Camelo arqueiro é outra coisa. Aí começa a ter, tipo, tantas variáveis que você fala, beleza, se eu não parar e estudar esse jogo a fundo... Camelo arqueiro. Camelo arqueiro, cara. Porque o elástico na corpóvia atira com a boca. Terríveis, cara. Terríveis. Mas é assim que eles fazem os heroes, cara. Os bonecos, quer dizer, desculpa. Os bonecos. Porra. Bonecos. Mas sabe que é assim que eles fazem os bonecos. Se tem uma coisa que você tem que aprender aqui hoje comigo é que você chama herói, é boneco. Eles têm uma roleta lá, que é tipo... A roleta é animal, ou bicho celestial, ou qualquer coisa com asa, ou não sei o que. Aí rola a roleta. Aí cala lá. Camelo. Camelo, aí função. Aí rola. Arqueiro. Arqueiro, aí rola uma outra função. Se é mágico, AP, não sei o que. Ah, é ranged. Pronto. Camelo, arqueiro das trevas. Virou Yu-Gi-Oh! Eu tô imaginando o camelo arqueiro, cara. Foda. Pô, mas, enfim, cara. Às vezes complexidade pra mim não é sinônimo de um jogo bom. Ele é só um jogo que te premia mais no longo prazo. Que você acaba se especializando. Mas ele não necessariamente é um jogo bom. Olha, Dota 2 é um jogo que tá sendo feito pela Valve. Que contratou o Ice Frog. Como a gente falou mais cedo, o Ice Frog foi o cara que... O pai do balance no Dota. Cara, o jogo já foi feito, né? O que só tá deixando uma... Não, sim, mas... tá pronto. Foi o cara lá que tá desde o começo supervisionando a porra do jogo todo. E... Ah, desde o começo, não. Desde o começo, cara. Tô te falando. Só... O Ice Frog desde o começo? Desde o Dota 1? Dota 2? Não. Dota 2. Dota 2 é dele. Ah, tá. Tá, então... Ah! E tem uma coisa muito curiosa que eu acho no que eu percebi essa semana, assim. Dota 2 é o primeiro jogo da Valve que não é FPS, não é verdade? Provavelmente vou dar call bullshit nisso em alguns minutos. eu concordo, eu acho que também é que é, cara. Acho que então, é o primeiro jogo da Valve que não é FPS. Se você cortar Portal, third person. FPS. O Dota não é feito em cima do Warcraft? Ele é feito em cima da Source do... O Dota 2 é em cima da Source Engine, só que não é FPS. Entendi, mas a Blizzard em um momento se posicionou em relação a isso. A Blizzard, ela não tem direitos sobre os mods. Como a Valve não tinha direito sobre Counter-Strike inicialmente. Aqui, chora. Alien Swarm. Cheira. Cheira minha rola. Chupa meu ovo. Chupa meu ovo. Agora, a Blizzard, em nenhum momento ela pôde falar, o Dota é meu, porque tava no Warcraft. Ela não podia fazer isso, porque era um mod. Fazer. E como é que a Valve foi e fez o Dota? Só fez primeiro? Não, a Valve chamou um dos criadores do Dota 1 e falou, vamos fazer o Dota 2. Pronto. Como? Então, por que a Blizzard é burra? Podia ter feito a mesma coisa antes, né? A Blizzard podia ter feito antes, mas não fez. A Blizzard agora tá começando a trabalhar no MOBA dela, porque tá na moda fazer MOBA. A gente pode fazer um MOBA do Baixo Frente Soco aqui, que nem a gente tinha falado ali com o pessoal Tanguinha. Porra, ia ficar foda, hein? Tá na moda. A Game Loft daqui a pouco faz um MOBA também. A Zynga. MOBA no Facebook. A Blizzard tá fazendo um que é chamado Blizzard All-Stars, que vai juntar todos os heroes dos jogos da Blizzard e vai botar num jogo só, estilo multiplayer online Battle Royale. Dota, né? O nome original ia ser Blizzard Dota, né? É. Só que ela foi obrigada a mudar, é isso? Não sei. Não, foi lançado. Assim, o que ficou determinado foi o seguinte, a Blizzard ficou com um cagaço de perder tudo. Falou, não pode levar o Dota daqui. Então começaram a brigar fora da justiça, porque ela não levaria nada da justiça, porque é um mod. Então ficou determinado o seguinte, ele pode usar o nome Dota, mas a Blizzard também pode usar o nome Dota, entende? Uhum. A Blizzard, ela pode fazer Blizzard Dota à vontade, usar o Arthas, usar quem ela quiser, o nome. Mas a Valve pode explorar comercialmente. A Blizzard não pode explorar comercialmente Dota. Ela pode botar um mod em todo o jogo dela, uma versão de Dota. Mas comercialmente ela não pode vender um Dota à parte, Cerezinho e tal. E isso foi um grande problema. Ela mudou o nome, botou lá Blizzard All Stars. Que, na verdade, hoje em dia... Cara, eu não acho que o nome Dota, depois dessa explosão bizarra que teve de MOBA por aí, de jogo tipo Dota, eu não acho que o nome Dota 2 tá falando, caralho, eu vou jogar Dota 2 porque é Dota, meu irmão, é igual a Dota. Acho que tá, hein? Pô, eu não sei não, cara. Eu tô vendo muita, muita gente mesmo jogando LOL, cara. É bizarro. A febre é tão foda. O LOL não abriu ainda o Dota 2, pô. Não, cara, mas a febre tá tão bizarra que os caras vieram abrir um server BR, cara. Que qual outra empresa que tu conhece que veio abrir um server BR? Cara, você tá falando das coisas. Eles não tão criando um servidor brasileiro porque, pô, eles são maneiros e tal. Isso é quarentena, cara. Eles querem tirar a doença, os parasitas do servidor. Tem razão. Deveria se chamar OZ, né, o servidor brasileiro. Que, aliás, é uma boa estratégia, né? Os estagiários jogam LOL. A menina não joga nada, só joga LOL. Cara, o moleque tem game, mas jogam LOL. É uma febre muito bizarra. E assim... Programa aí, não, jogando LOL. Vai tomar no cu, porra. Caraca, pô, cara, eu quero ser tu estagiária. É, porra. Não, eles não fazem isso para o trabalho. O patrão quer ser estagiária do pivoto. É uma febre tão foda, que já transcendeu o nome. Porque quem é xiita de Dota, tá no Dota ainda, cara. Tá no Garena lá, tá jogando com o Banlist e o caralho. Foda-se. Isso ainda... Hoje em dia o LoL tá bombando muito foda, o Dota 2 tá chegando, ele ainda é beta, vai ser beta por muito tempo, provavelmente, que nem o Gmail. Nunca vai deixar de ser. Isso eu acho que é até uma ferramenta de hype, sabia? Porque a pessoa fica, quando ela ganha o convite, ela fica, caralho, eu ganhei o convite, vou jogar, porra, ganhei esse convite, caralho, vou jogar, porra, e fica mais eufórico. Cara, mas sabe que eu acho que tem uma coisa também que tá levando a galera a jogar menos Dota e jogar LoL agora? O projeto Dota tá meio parado em questão a heróis novos, cara, porque tá se focando, tem herói que tem no Dota 1 que ainda não foi lançado no Dota 2, tem uma porrada que não foi lançado no Dota 2 ainda. Uhum. E não tá sendo herói novo desde então. Então o LoL, ele tá sempre lançando coisa nova, porque ele não tá preso a nada, sei lá, de mês em mês sai um herói novo, não é isso? Aham, menos até. Um boneco novo no LoL. Um boneco. Mas no Dota, não, boneco. Cara, o cara tá preso. Então, tipo, pro cara que já jogou muito, muito, muito, chega uma hora que realmente, se você não tiver com seus amigos, não tiver uma partida muito competitiva, começa a ficar um negócio já enjoativo, tá ligado? Uhum. O LoL Dota 2 tá... não existe, herói cara. Pra jogar, cara. Ó, o LoL é basicamente assim, lança um hero novo, ele é apelado, todo mundo reclama, ele é nerfado. E a vida continua. Só que... E a Riot embossa uma grana de skin. Exatamente. Eu jogo assim, o WoW também é assim. Toda hora eles vão lá e nerfam algum, então deixa o outro muito mais apelado. É muito complexo. Tentativa e erro. Mas assim, o que a Riot faz, eu bato palmas, que realmente é muito complexo você manter um jogo pelo menos com o mínimo de balance que eles têm, né? Você pode falar, LoL é mega desbalanceado. Tem bastante... Ele não é tão desbalanceado assim. Ele tem o balance dele bem legal, por isso que ele é um jogo divertido. E, cara, eles fazem um trabalho muito bem feito, que eles lançam um hero novo, um personagem novo, pra entrar no meio daquela salada de cento e tantos heroes, cara. Eles fazem um personagem novo todo mês pra assim, botar lá. Assim, sem querer desmerecer o LoL, mas esse é meu papel aqui. Eles já tinham cento e tantos heróis pra copiar do Dota, cara. Não. Se eles criaram várias... Pô, tem lá uma sniperzinha do LoL. Não. É a Miranda misturada com o sniper. Não. Porque, LoL, porque não tem, foi... Não tem nenhum herói copiado. Tem algumas magias, algumas mecânicas que são parecidas. Tipo, não, eles pegam todas as magias e embaralham, tá ligado? Joga pro alto, carrega do baú. Pô, indeed. Não, eu acho diferente, cara. Assim, você... O Dota e o LoL são dois jogos bem diferentes. Pra quem é leigo e for olhar de longe, você vai ver, porra, é a mesma merda, é tudo jogo tipo Dota. Foda-se, é MOBA. Eu acho igual. Sim, claro. Agora, se você é um jogador mais hardcore, você vai ver que são jogos muito diferentes, cara. Bod, eu queria que você tentasse direito de jogar LoL, cara. Eu acho que você ia gostar de jogar LoL. Eu não tô dizendo que você ia desgostar de Dota pra gostar de LoL. Eu acho que você ia... Sabe quando você gosta de, sei lá, gosta de Uncharted e gosta sabe de... Sabe quando você gosta de uma garota e também gosta de outra garota? É igualzinho, cara. Sempre cabe mais assim. Cara, o fato de existirem duas mulheres gatas não faz uma delas ser feia, cara. Pode fazer uma homenagem. Olha lá. Homenagem. Olha lá. Caraca, falou não, se o você fazer né? homenagem. Vamos lá, vocês são a maioria que é LoL jogadora de LoL. O que tem no Dota que não tem no LoL e vocês queriam que tivesse no LoL? Tem alguma coisa? Mas pô, é que tá, cara. Macho, homenagem, né, cara? Não necessariamente você quer uma coisa que uma mulher tem que a outra não tem. Só daqui a pouco você vai começar a querer a porra num trapé. Porque às vezes você tem uma mulher com a bunda muito grande, eu tenho um peito. Você chegou atrasado, cara. Dois, tô ligado. Bunda é bunda. Na verdade, o que você quer é agregar, cara. A única coisa que tem no Dota que eu queria no LoL é Deny. Mas assim, eu sou feliz sem Deny no LoL. Mas se tivesse, seria melhor. Então, chegamos a um ponto. E eu queria que LoL não fosse farmar o jogo todo e no final ter uma batalha e acabar. Que tivesse várias batalhas no jogo. Sabe que o LoL não existisse. Sabe onde tem isso? Uma batalha, várias batalhas durante o jogo? Jota? Exato. Eu vou jogar. Não, mas porra, aí eu sou carry, entendeu? Cara, alguém... mas eu acho que o Dota dele tinha que ter a barraca rejuvenescedora, cara. Ia ser muito mais competitivo, cara. Barraca rejuvenescedora. A barraca voltar, tá ligado? Se a pessoa depois ficar 5 minutos, depois, sei lá, não lembro qual tempo, 10 minutos depois, a barraca volta. É muito item de Chapolin essa Tenente. Porra. Barraca muito rejuvenescedora. Discordo. Mas, porra, Pluff, pensa nisso. O jogo já demora pra caralho às vezes sem essa porra. Imagina se a barraca voltasse, cara. Cara, porque a graça é você, cara, você conseguir virar um jogo, cara, é muito melhor do que você onlar um jogo inteiro. Com certeza. Cara, mas você não precisa da barraca pra virar eu um discordo, jogo. Eu acho muito mais irado onlar um jogo inteiro. Não, jogo é muito fácil, fica cara, sem graça, cara. Eu tô com a Debs. Você vai jogar bola com criança, você não deixa elas vencerem, né? Ó, eu tô com a Debs que eu joguei uma partida de LoL uma vez que eu já tinha perdido todas as torres, só tinha lá o Nexus, que é a unidade que você tem que destruir, a bandeira do inimigo. Os inimigos tinham que chegar no meu Nexus e destruir essa unidade. Só tinha tinha essa unidade, nada protegendo ela. E tinham todas as torres dos inimigos. Eu ganhei esse jogo. A gente chegou, levou eles, levou a base deles e matou e derrotou o Nexus. Isso foi muito foda, foi uma jogada épica. E assim, se tivesse reconstruído as minhas unidades lá, as minhas barracas, não ia ter a mesma, não ia ter o mesmo peso, entendeu? Ah, fala sério, moleque. Imagina armar a barraca no meio do jogo. Que nem a partida que jogou eu e o Senhor da Eternidade lá, que o nosso time era horrível, a gente falou, cara, eu e você, a gente tem que jogar sozinho. Era lixo. Era lixo. Só tinha lixo no nosso time. Só lixo. Cocôzão. Verme. Beta do Dota é o jogo mais jogado no Steam. Aham. Eu não sei onde eu vou achar isso agora. Eu vou procurar aqui. Não, eu vou ver agora aqui no Steam. Você achou dentro do seu cu. É em comunidade. O bode achou dentro da vontade dele. Não, não, li isso em algum lugar, cara. Não, você vai no Steam e clica lá. Community Activity. Bom. Isso porque ele é beta ainda. O que eu queria falar... Sempre será. Deixa o cara falar, pô. O que eu queria falar, não tem nada a ver. Não estou querendo falar para comparar LoL com Dota. Estou só falando dando um exemplo da popularidade dos MOBAs. O LoL está com 30 milhões de jogadores cadastrados na base da Riot, sendo que desses 30 milhões, por volta de 11 milhões são usuários ativos, ou seja, jogam todos os meses. Isso fez com que o LoL ultrapassasse o World of Warcraft em número de usuários ativos. Isso já é um feito por si só. Sim, isso já é uma coisa bizarra, porque o World of Warcraft bateu recorde de jogadores e hoje um jogo grátis, mega despretensioso no começo, bateu o... Foi uma empresa, cara, que nunca tinha feito jogo nenhum. Foi o primeiro jogo da empresa. Isso que eu bato palmas pra Riot. Ela pegou e falou, cara, olha, Dota, esse jogo foi foda. Vamos pegar esse cara aqui que fez Dota, que trabalha com a gente quando aqui. Quando você fala bato palmas, você quer dizer, tipo, tem inveja. É tipo isso. Eu tô falando de bater palmas, né? Inveja e ódio. Todos os usuários ativos, falando sobre espaço. E pra falar também, se ser justo, também mostrar a popularidade dos MOBAs, a galera do Tanguinha tá nesse exato momento procurando que nem bando de retardado no Google, onde eles viram a informação de que o Dota 2 é o jogo mais jogado do Steam, mas eu acredito neles mesmo sem fonte. Eu estou aqui para derrubá-los. É Team Fortress 2. Depois é Dota 2. Ah, sendo que Dota 2 não é um jogo fechado? É. Ah, tá. Obrigado. Mas tava dando informação errada. Viu? Eu acreditei em vocês. Ele resolveu retrucar. Eu sou gente boa. Eu pego os dados do Dota 1 aí. Acho que Dota 1. Falou mentira, é ban. A empresa Riot Games, eles têm um infográfico no site deles que diz que eles têm 32 milhões e meio de jogadores. Tá? 11,5 jogam mensalmente, 4 jogam diariamente. Isso já foi dito. Então, não, mas eles falaram que isso não era oficial, né? Ah, tá, entendi. Agora é oficial, porque saiu da boca do Ilaps. Agora é exatamente. Agora é oficial, como eu falei. Só as cachorras. Saideira. Eu gosto de jogos 102, MOBA, Dota, Dotinha. Havia Crips, Catapulto, que mago. Então alguém aqui sabe me dizer uma pergunta do... não sei qual a pergunta eu vou fazer no final aqui, porque eu queria fazer uma pergunta, só que ela vai ser muito mamiluda pra terminar o podcast. Qual seria o melhor MOBA? Eu não quero me arriscar a entrar... Bloodline Champions. Ah. Dota 2. Eu vou responder isso aí. Eu quero fazer uma pergunta melhor, eu quero fazer uma pergunta pro Ilato. Baixo Frente Soco Online Battle Arena, BFS. Porra, oba. Esse aí vai ser foda. Vai ser o Baixo Frente Soco, oba, 2014. Ilato, você que é o nosso ouvinte, você que foi o ouvinte nesse episódio, que não conhecia sobre os MOBAs. Eu confesso que em determinados momentos eu fiquei vendo o Vingadores em Blu-ray que eu baixei. Tudo bem. Mas cara, eu prestei atenção. Mas você, como você não tava jogando LOL na gravação, tá perdoado. Não tô. Meu nome não é Mestre Splinter, nesse eu tenho idade. Também não tô jogando LOL. Mas embora devia, nesse episódio especial. Também não. É olha, verdade. Force também não. Eu queria saber aqui. Não, só pra atualizar o Senhor da Eternidade, rapidinho, tá 3-0 São Paulo, tá, Senhor da Eternidade? Ó, a Débora tá atualizando o Facebook aqui, não queria falar nada não. Pô, claro, né? Fala aí, ô Disney. E lá, se você fosse criar um MOBA de Baixo Frente Soco, quais seriam as características que você aprendeu nesse programa que fariam dele um jogo foda? Tem que viciar os otários, então eu ia colocar THC no jogo. Pode. ia colocar THC, é o nossa maconha. É, ia colocar um monte de chapéu e calça pra ninguém comprar. Acho que tinha pira nessa porra. Faria um matchmaking muito bom, porque aparentemente as mina pira nessa porra também. Uma coisa que acho que vocês reclamam muito aí, que essas porra desses jogos não tem, é você marcar o X1, na verdade o X5, né? A minha equipe desafiar a sua. Caraca, X5. Marcar o X5 é quando você dá start game, né, cara? Basicamente. Não, mas você escolher quem são os 5 que vão te enfrentar, entendeu? Te mandar o desafio. Não tem essa porra, né? Até tem, mas sem valer ponto no ranking. Porra, vale faltou ponto o kick 99, cara. Faltou o kick 99 aqui pra ficar. É, tem que ter kick 99, DL ban, e tem que sair um integrante novo do Baixo Frente Sou por mês até completar o então, antes de, então antes do Lápis terminar, vou kickar ele, kick 99, pronto. Muito bom. Isso, kick 99. Ué, deixa ele baixar aí, acho que deu erro, cara. Deu erro, baixa. Pô, deu erro, cara. Vou baixar de novo aqui o programa, beleza? Então, Boyd, o seu ódio tá menor ou você continua hater até o fim? Tá maior. Tô dando uma valorizada aqui, são dois jogos muito bons, só que, né, não. Então, se as pessoas concordam ou discordam com a gente, Debs, como elas podem entrar em contato com a gente? Rapaz, você pode entrar em contato através do site baixofrentesul.com, é muito fácil, CBR. Você pode mandar um e-mail para eugostojogo@baixofrentesul.com. Olha só. E você pode entrar no Facebook também, que é fantástico. Lá você pode reclamar, você pode fazer com o Biostalk, você pode achar a foto da galera e pode me desenhar de novo. E eu não vou falar de Twitter não, porque Twitter é coisa de viado. Então, senhor Eternidade, já que é coisa de viado, falei, qual é o nosso Twitter? Viado@. Exatamente. E agora, Bode, se a pessoa quiser entrar em contato com a Tanguinha Corp, como é que é? E-mail, site, Twitter, Facebook? www.tanguinhacorp.com. Nosso e-mail é podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. E o Twitter é tanguinhacorp.com. né? Tem.com. É muito foda. E a porta de entrada é a bundinha do Duffy. A caixa... não... Everyone's invited. Não gostei, não, hein? A caixa postal pra quem quer mandar um presente, alguma coisa assim, um dinheiro. Casa do Pluff. Rua do Russo 434 agora. Rua do Russo. E Pluff, qual é a lição do dia? A lição do dia é que não tem por que brigar. O Dota, entendeu? É um jogo, o LoL é um jogo, são bonecos brincando. A graça é se divertir com os amiguinhos. Dotinha, galera. É isso aí, Dotinha pro menos a F ou menos a P. Abraço! Até semana. Abraço! Tá bom. Vou fazer uma pergunta. Opa. Super Smash Bros. Configura MOBA? Não, não. Não tem. Se for online. Adversária, porra. Também não. Se porra, for online. Nintendo, não é online porque é Nintendo, mole, cara. É Nintendo. Porra, tá dando muito mole essa pegando esse gancho aí, tem que falar dos partidos. Pera, caramba, peraí, que rolou aí, moleque. Um T-Pain no autotune aí, bolado agora. T-Pain, é. E aí, voltou? Tá na merda ainda. Tá tranquilo. Cara, pegando esse gancho aí do que o pessoal fala. Só uma dúvida, rapidinho. Desculpa, desculpa. Você tá gravando o programa, assim, por curiosidade? Talvez. Não, ele nunca faz isso. Pede pra ele fazer isso, pelo menos o áudio dele. Ele fazer isso, que o áudio dele tá uma merda, ele não faz. Ele acha que é babaquice nossa, tá vendo? Agora, pelo menos tem mais gente. Você passa pra gente porque vai salvar essa. o seu áudio assim na edição inteira, senão... É o que a gente falou segunda, pô. Não, então, é que ninguém me falou hoje, quando eu perguntei, porra, tá bom aí? Não, tá bom aí, parada tá bom. Cara, bom tava, só não tá mais, compreende? Olha só, eu não estou querendo incitar nenhuma discussão, nem brigas aqui, entendeu? Não, agora se puxou o assunto, eu vou falar. Como é que você faz? Você quer que o Pluff X1, conversa? X1, porra! Vocês vão decidir isso no Rio, entendeu? X1 no Rio. Não, X1 no Rocham, pô. No Rocham, é verdade. X1 no Rocham é muito hétero, né, cara? Porra, tá maluco. É muito hétero. Rabo de todo mundo e todo mundo uma pode. Risadinha deve resolver o problema. Não. Aí, melhorou? Não. Aparente melhorou. Cara, é só fechar o RedTube. Ah, eu não consigo, cara. Olha lá, ficou bom. YouTube também. A voz dele tá tremendo, vocês sabem por quê, né? Então, assim, isso é mais um fator que você tem que considerar na sua estratégia. Você tem que pensar que se você não manda... Censura. Eu pensei que era eu que tinha caído, cara, do jeito que a minha relação tá. Tinha que ser jogador de LOL mesmo. Falou merda, é banda. Porra, esse DR é foda, cara. Ele voltou. Mano, conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Debs, você tem Wii? Não tenho Wii. Tá bom. Eu só tenho videogame de macho. Entendi, faz sentido. Aliás, agora eu tô acentuado, né? Depressa! Vamos lá, vamos dançar! Os multiplayer online battle arenas, arenas de batalha online. Agora ficou igualzinho. Online significa na internet. Ai, tô tonta. De repente dá pra ler em fast forward. Não tão fast, mas forward. Testa aí. Testa o forward. Olá, galera. Me chamo Fábio Matias. Tenho 23 anos. Eu sou da Bilas. Eu sou de Campos Grande, Rio de Janeiro. Muito igual. Parece.